Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença do vertiginoso Everton. Com o prodígio Paulo Arthur. Abriu o mônio. E como sempre, estamos aqui, vou até homenagear o nosso camarada que não está presente na gravação. Estamos reunidos graças aos esforços do defenestrável Eric. Olha só, ninguém me jogando pela janela aqui, tá bom. E... tem sorte que você tá longe. Pois é, é pouca coisa. Bom, e hoje estamos aqui para um Tripcast que a gente ainda não sabe o nome, mas para quem tá ouvindo já tem o nome aí no post escrito, né? A gente ainda não resolveu. Mas será, nós comentaremos aqui sobre toda a fase do Homem-Aranha que saiu pela Editora Abril, desde o final da saga do clone até a Homem-Aranha 200, né? E a Teia do Aranha que saiu ao mesmo tempo ali, que a gente, ao longo do programa, vai ficar claro, mas na Homem-Aranha 200 é meio que um marco, né? Que fecha uma fase do personagem. Então, bora lá. Então, para começar, eu acho interessante, mesmo a gente ter feito... Vou até falar isso para novos ouvintes, caso eles não saibam, né? A gente fez dois tripcasts da saga do clone, né? Que a saga durou um tempinho considerável, a gente teve que fazer dois programas para cobrir tudo. E nós... os dois programas estão aí no post, nós cobrimos toda a saga do clone, mas alguém quer dar uma resumida no que aconteceu de principal, assim, na saga do clone, que é relevante pro que a gente vai falar hoje? O clone morreu, a filha do Parker nasceu e ficou desaparecida, né? Tecnicamente, ela não tá morta ainda. Ela continuava aparecendo junto com uma mulher misteriosa. E também, deixa eu pensar, o Peter e a Mary Jane voltaram pra Nova York, né? Que eles tinham saído durante a saga do clone e estavam meio fora das histórias. Mas no final ali da saga do clone já começaram a aparecer com coadjuvantes fixos de novo. Então a gente tem o Peter meio que voltando a ser o Homem-Aranha, né? O Ben Reilly ficou um tempo considerável, né? Como Homem-Aranha. E o Peter tá retomando, né, as rédeas da vida dele aí e tal. Ah, e tem o retorno do Duende Verde no final da saga do clone, mas ele já some ali na tentativa do Aranha de matar ele com um saco de bomba abóbora, né? É, mas... explode com ele some. Mas ele já, se eu não me engano, na versão da Abril ele morre, na versão original tinha uma parte que ele volta, ele sobreviveu. É, aparece na aparece no, é tipo umas páginas bônus, né, que a Abril pulou, né? É que a Abril, ela... É que a Abril, ela quer parecer que o Peter é o assassino, só pode. Primeiro, ele não é. Segundo, vocês estão insinuando que a Abril cortava a página de história? Que absurdo. Não é possível. É, mas assim, eu tava até conversando esses dias, eu acho que foi com o Everton, que no final das contas, assim que acabou a saga do clone, pouca coisa mudou, na verdade, né? Assim, o que a gente tem de diferente mesmo é que durante a saga do clone a Tia May morreu, e que o Peter e a Mary Jane tiveram uma filha, né? Então, assim, antes da saga do clone e depois da saga do clone, a diferença... E o Duende Verde tá voltando, mas é meio comum, né? Mas o que eu quero dizer, assim, na vida do Homem-Aranha em si, a grande mudança é a morte da Tia May e a filha que nasceu, né? A morte da Tia May e o nascimento da filha May, né? Exatamente. E também tem que lembrar que... morte da May chata e o nascimento da May legal. Também tem que lembrar que, não só, assim que a Tia May morreu, a Tia Ana foi lá e substituiu no papel de Tia Chata. Ou seja, nem isso mudou muito. Exatamente. Na verdade, virou uma tia mais chata ainda, porque ela ficava implicando com o Peter o tempo todo, né? Ela tava fazendo cosplay da Tia Ana do desenho de 94. É, né? Nem parece aquela Tia Ana que gostava pra caramba do Peter antes da morte da Tia May, veja. É, não, e a filha... depois ela pensou, pera aí, ele casou com a minha sobrinha, eu só queria que ele, sei lá, ajudasse ela no trabalho de casa. Não, e ele teve uma filha, mas a filha sumiu também, né, tá desaparecida, então nem isso impactou tanto, né, a filha sumiu, passou alguns meses, fazer o quê, né, a menina sumiu, vamos retomar a vida. Acontece, né? Acontece. Pra eles ela tava morta, né, cara, pra eles, pra eles ela tava morta. Exatamente, então assim, pro ritmo da história em si, muda pouca coisa, né. Tá, engraçado dizendo, então, que a saga do clone foram 2 anos de uma volta de 360 graus na vida do Peter. Exatamente, 360 graus completo. Precisamente. Esse sim é um comentário preciso. Encerrou o cast aqui agora. Se fosse na saga do clone. É verdade. A gente podia ter resumido, que, né? É que na... melhor resumida ali, ever, cara. Quando a May aparentemente morre, a filha, eles nem focam muito nessa superação da morte da filha, né? Eles acabam deixando um pouquinho de lado. Acontece, né? É bem isso mesmo. Você tem que seguir adiante, né, cara? Vai ficar chorando o leite derramado. Sim, mas tipo, por uma edição, é meio, ficou meio estranho, assim. Eles dão uma até choradinha. Já vi gente comentando no grupo que não exploraram muito eles perderem a filha, eles nem tocavam no assunto, sei lá, ficou uma coisa meio, parecia que mesmo a May estando viva, eles não queriam trazer ela de jeito nenhum. Mas era decisão editorial, né? Eles queriam tirar ela da vida logo, então tipo assim, ó, tiramos, não toquem mais no assunto, é basicamente por isso. É, isso foi para perguntou por que colocaram em primeiro lugar, né? Naquela confusão da saga do clone lá. Passava batido qualquer coisa, né? É porque aquele negócio, é, se o Peter e a Mary Jane iam sair de lado pro Ben Reilly ser o novo herói, você pode fazer qualquer coisa com o coadjuvante. É só pensar em quantas vezes, sei lá, o Jon Stewart ficou aleijado e voltou a andar na história do Lanterna Verde. Mas se o Peter é o protagonista, ele não pode envelhecer. Aí tiveram que se livrar da pequena May. A questão que eu achei é até que alguns autores conseguiram ainda tentar manter um pouco esse trauma nele de vez em quando. O Dom DeFalco ainda ficou mais teimoso de todos, mas tem muito cara de editorial ali. Dá pra ver que tinha autores ali que simplesmente fizeram o Peter ter memória de capanga de videogame, que você só em 3 segundos esqueceu que o cara existe. Exatamente. É verdade. Bom, como eu falei, a gente vai tratar dessa fase, mas a gente tá tomando como foco as revistas da Abril, né? Que foi o que a gente leu na época. Então, com certeza deve ter coisa que a Abril não publicou, mas... Como nós assim? Por que será, né? Nós falaremos aqui das revistas Homem-Aranha 187 até a 200 e as Teias do Aranha que saíram nos mesmos meses, né? Que foram a 111 até a 124. E mais relevante, assim, com Homem-Aranha além delas, teve a Grandes Heróis Marvel 62 na época. Lembrando, né, que as revistas, a história que começava em uma continuava na outra, mais ou menos, né? Então, se a pessoa for pegar pra ler, né, não é só Homem-Aranha e depois Teia, né? Tem que ir intercalando aí. Cada um lê do jeito que quiser, depois que monte na cabeça a ordem das coisas, ué. É tipo Watchmen, né? Se quiser começar lendo de trás pra frente também, vai fundo. É tipo Watchmen, você lê aquelas... Você pode ler as duas histórias, né, o Watchmen e os contos do Cargueiro Negro ao mesmo tempo, uma de cada vez, você que sabe. Não, mas eu acho legal ler junto nesse caso, porque uma espelha a outra, pô. É muito mais legal. É verdade. E só pra, assim, caso alguém não tenha costume ou não tenha lido na época da Abril, né? Só falar rapidamente aqui quais são os títulos originais, só pra pessoa ter uma noção, que são os quatro principais do Homem-Aranha, né? Sensational Spider-Man, da 12 a 33, a Espetacular, da 242 a 263, Spider-Man, 76 a 98... e Amazing 419 até 441. Além disso, tinha Untold Tales, algumas Spider-Man Unlimited, três minisséries do Venom e etc, né? Então, só lembrando que na 200, todos esses quatro títulos do Homem-Aranha aqui, eles se encerram, né? Por isso que tem o término de uma fase que a gente comentou aí agora há pouco. Que deu uma visão geral, né? Mais ou menos da época. Só deixando registrado que as três minisséries do Venom são a coisa mais importante de todas. Exatamente. Falaremos brevemente aqui o que foi. Bom, pra gente falar aqui, fazer um panorama geral do que aconteceu, acho que é melhor a gente ir por título, né? Porque apesar de uma coisa estar interligada à outra um pouco, cada título tinha seus arcos próprios, né? Eram interligados, mas, sei lá, aquele da morte do Camaleão, ele tem quatro partes, todos na espetácula, se não tô enganado. Então, acho que a gente comentar aqui por alto algumas histórias que a gente lembra, né, dessa época. Pra começar, tem uma de um goleadora. Mas pode falar, Paulo. É bom lembrar que cada título tinha um escritor diferente, né? E alguns voltaram depois de um tempo, como o Demates. Essa que citou do Camaleão aí, por exemplo. Todos os números do título Espetacular Spider-Man, como esse do Camaleão, seguiam mais essa linha psicológica. Já Amazing, se não me engano, era o Tom DeFalco, né? E seguia uma linha mais padrão do Homem-Aranha, mais divertida e tal. E é legal ler, assim, intercalando mesmo, justamente para as histórias ter esses pontos de vista bem diferentes sobre o personagem. Que é algo que na Saga do Clone, não. Na Saga do Clone era todos os títulos praticamente de uma história densa e pesada, né? Finalmente voltou aquele clima que os fãs da Aranha curtiam antes da Saga do Clone, né? Que era o clima mais leve em algumas partes. Exatamente. Bom, na Sensational Spider-Man, o que eu destaco é uma história que o Mônio adora. Se passa num lugar que ele, se existisse de verdade, ele passaria férias lá toda vez. Ia morar lá. Ia passar férias, não. Ia me mudar pra lá. Terra Selvagem. Olha que beleza. Eu comecei a ler Homem-Aranha depois dessa edição, praticamente. Um pouco depois dela. Se tivesse começado por ela, nem teria continuado, né? Tá bem. Não, quando eu comecei a pesquisar, bem mais velho, né? Que eu fui ver, deixa eu ver o que saiu antes de onde eu comecei a ler. Aí eu vi Homem-Aranha fugindo de um monte de dinossauro. Eu tô assim, caramba, o que é isso, né? Eu não conhecia Terra Selvagem ainda. foi estranho. Mas essa história até que nem é tão ruim, ela é interessante até. O Kazar é um personagem meio, sei lá, não acrescenta muito nessa trama, mas é interessante. Tem o Hulk, tem aquele galo-vaca, aquela coisa bizarra lá. Galo-vaca? É. O cara muito... É, galo-vaca mesmo, né? Eu lembro. Bem estranho. Nossa Deus. Aquele cara ainda existe, aliás, eu nunca vi mais aquele bicho aparecendo nas histórias. Boa pergunta. Era uma espécie de guardião, né, da Terra Selvagem, ele era, ficava um bicho adormecido lá e daí quando tinha o pessoal, se não me engano, era da Hydra ou era da... Roxxon, isso, eles estavam querendo causar uma inundação lá, né, na Terra Selvagem, daí o bicho despertou. Caramba, galo, cara, eu travei no galo vaca. Você tem mal cara que foi criado pra fazer efeito cômico, porque aquele negócio. Você tem o Todesago, que é um cara que escreve histórias leves e cômicas. O cara cresceu, sei lá, escrevendo Impulso e Justiça Jovem. Do outro lado, você tem o Mike Oringo, que tem um estilo cartunesco, que também é muito bom e focado pra você escrever histórias leves. Aí você não vai botar um drama pesado, você vai botar uma zoeira mesmo. E foi o que eles fizeram ali, pô. Uma história leve, é pra desligar o cérebro e ler, cara. Só pra rir. Se eu não me engano, os desenhos aqui são foi do... Foi pra zoar mesmo. É, o Vieringo, né? Que é bem nesse clima aí. Uhum. Tanto é que se tu for ver, acho que quase todos os autores, quando vão trabalhar com o Eringo, eles tentam pegar temas leves pro cara escrever. É só olhar, por exemplo, as histórias do Quarteto Fantástico, do Mark Waid com ele, eram todas bem levezinhas. Quando foi pegar um tema mais pesado, que era aquela página lá do Doutor Destino, chega, mudaram o desenhista durante o arco. É, foi, então, foi depois dessa ou um pouco antes? Foi na mesma época, né? Foi um pouco depois, mas essa época aí... Essas histórias da Sensational, todas do Desago e do Eringo, ele sempre tenta criar um clima bem mais leve, bem mais divertido mesmo. Em contraposição, por exemplo, ao psicologismo que existia nas do Dematteis e ao clima sombrio ruim do Howard Mack, que era, na minha opinião, era o pior de todos os quatro. A primeira história que eu li foi da Sensational, na época da Abril, lógico, né? Mas é aquela do Abutre. Aquele é novo ainda e termina com ele ficando velho, sabe? Jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda? Exatamente, amanhã velho será. Só relembrando sobre essa do Kazar aí, é interessante que ela é tão levezinha que eles nem pegam e fazem atenção pelo fato de que o Aranha já pegou a Xana no momento que o Kazar tava morto, né? Quando eu li essa história, eu achei absurdo. Eu acho que os Tweep Views Classic passam por ela esse ano, tenho quase certeza. Bom, alguma outra coisa de Sensational ou a gente pula pra Amazing? Não, cara, Sensational foram, sinceramente foi ótimo. Não, vocês dizem que Sensational foram arcos que eu achei bons, justamente porque ele tava sempre tentando fazer histórias leves, que não se intercalassem muito, mas ao mesmo tempo ele sempre tava tentando lembrar o que tava acontecendo na trama principal. Nesse arco mesmo do Terra Selvagem, a gente vê o momento lá do Peter, ele tem um treco quando ele vê lá o túmulo de uma bebezinha e ele não pode contar pra ninguém, mas você fica sempre uma página em silêncio nesse momento. Foi uma das poucas vezes que o Peter se lembrou que tinha uma filha que morreu. Tinha no arco seguinte lá com o Gatuno, que o Gatuno, ele sofreu lá aquele acidente, aí ficou tetraplégico, uma coisa assim. E o Peter tinha que ir atrás lá de tentar descobrir quem foi o cara que roubou o equipamento dele. Foi até esse arco do Abutre que tu falou. Isso, exatamente. Que emendou lá com aquele personagem de lixo tóxico, maluco, que só serviu pro Abutre ficar velho. E depois ainda vai pegar esses elementos, tanto o Gatuno, o Abutre, e vai usar mais na frente, mas ele sempre vai sim, fazendo arcos que são isolados entre si, mas que ele mantém esse plot no final, entende? Isso era bem interessante, porque você podia fazer que nem o Eric fez, que é pegar uma revista e ler, e quando fosse pegar a próxima da C7, você ia continuar entendendo o que tá acontecendo. Embora, assim, é uma progressão, mas não é aquela progressão novelesca. Não, e é interessante, porque assim, quando eu comecei a ler revista, que foi nessa época, eu não fazia ideia de que existia Sensational, Amazing, Spider, Espetáculo e tal. Pra mim era tudo uma coisa só. E fazia sentido pegar uma revista depois da outra e ler, sabe? Parecia que, na época, eu nem fazia ideia, não olhava roteirista, não olhava nada. Tinha 9, 10 anos de idade, né? Pra mim era a mesma pessoa que escreveu tudo do início ao fim, sabe? Parecia uma coisa linear, com altos e baixos ali no meio. Então era uma época que as coisas eram bem interligadas, né? Hoje em dia, eu acho que se uma pessoa de 9, 10 anos pegar uma revista pra ler, ela vai notar claramente a diferença, né? De sei lá, pega o Homem-Aranha 2009, as revistas atuais, né? Tem o Homem-Aranha e tem... Como é que fala? É Homem-Aranha e o Homem-Aranha 2099, por exemplo. São dois personagens diferentes, mas que se passam no mesmo lugar, né? Os dois estão em Nova York. Mas uma história não tem ligação nenhuma com a outra, sabe? Então dá um. Dá pra você perceber que é diferente, né? É que é mais ou menos assim, cara. Porque nessa época não era só o Homem-Aranha, mas nos anos 90 em si, o editor era bem mais atuante no sentido de, sim, nós temos, sei lá, 3-4 revistas, nós temos que intercalar elas, que uma trama de uma influa na outra. E aí tu vê muito isso, porque, por exemplo, o crossover do Homem-Aranha com o Nat Grey acontece na revista do Tom DeFalco. E a trama do Morbius, que é uma consequência disso, é na história do Howard Mack. E a trama do Morbius tem uma consequência, que é lá a mordida no Morbius, que é acompanhada em todas as revistas. É por isso que eu apresentei o Everton como vertiginoso, porque eu aprendi o que era vertigem lendo as revistas dessa época. Que o Homem-Aranha tava se balançando na rua e de repente ele era atacado por uma vertigem maluca. Cara, ele ficou umas 20 edições com esse negócio aí do Morbius, né? Foi logo após a primeira edição ali, logo depois da, do fim da saga do clone. Vamos lembrar que ele ficou achando que era do Morbius, por favor. É, exatamente. É. É tão ridículo como isso termina, que fizeram tanto suspense. Porque, cara, é por isso que eu não vou com a cara do Howard Mack, cara. Porque o cara, eu acho que ele pensa num plot. Aí, como nessa época qualquer um podia continuar o plot dos outros, ele, não, eu vou aqui pensar no negócio da mordida, alguém vai ter uma ideia boa. Aí todo mundo se virou pra ele, depois no final ele, ah, é dor de ouvido. Não, eu lembro que... E eu ficava assim, caramba, o que, que será essa vertigem? Quem diabo será esse Morbius, né? Porque eu não vi ele na época, né? Eu comecei a ler depois do mordido. Se dependesse do Aranha, nem teria visto, nunca mais. Bom, na Amazing, a gente teve aquela história do Electro super poderoso, né? Que até me lembra um pouquinho o Spider-Man 2, lá, o Enter Electro. Ah, essa é do DeFalco, né? Ela é interessante por causa que finalmente dá um background pra ele, mesmo ele já tendo muitas histórias e já tendo ficado supercarregado antes e tal, dessa vez foi uma coisa mais, assim, como que eu vou dizer, foi um pouquinho mais aprofundado, né? Porque enquanto ele tá na cadeira elétrica, ele fica refletindo sobre a vida e tal, a gente vai lembrando do passado dele, ele vai contando e tal, e é interessante por causa que depois ele fica realmente superpoderoso e, se eu não me engano, é a primeira vitória, assim, de fato que ele tem sobre o Aranha, né? Se não contar aquela do Peter David no Retorno do Devorador de Pecados, dessa aí, né? Porque aquela lá, o Aranha tava, de certa forma, se contendo, né? Nessa daqui foi uma vitória justa sobre o Aranha. E eu falei aqui que eu lembro do jogo só no sentido do Electro super poderoso. A história não tem nada a ver, tá? É que me lembrou dele, esse fato dele ser o vilão principal, né? E o Homem-Aranha usa a segunda roupa isolante que ele criou, né? Ele usa nesse confronto contra o Electro. Ele tem a ajuda do Nate, né? Exatamente, é igual a gente falou, né? As histórias são interligadas. Essa do Nate Grey lá, ela foi na Spider-Man. Começou na revista do X-Men, não Man, Man, né? Singular, não plural. E continuou nessa, né? Um arco que começou na X-Men, eu anotei em algum lugar, 25, sei lá, alguma coisa assim. Ah, 24. Foi assim, começou na Amazing Spider-Man 420 e foi pra X-Men 24. Tanto é que a Amazing Spider-Man 420 tá no encadernado do X-Men. Eu tinha visto em algum lugar colocando como parte 1 a do X-Men, mas não lembro agora, né? Não vou saber. É, o final é com ele. O final é a partir. É porque assim, o Steve Sprock, ele é um dos criadores do X-Men. Então, quando ele foi pra Amazing Spider-Man do Tom DeFalco, ah, tu criou esse personagem aqui, deixa eu ver aqui ele. Ah, gostei dele, vou fazer ele e o Peter serem amigos. Aí, se tu for olhar todo o run do Tom DeFalco, o X-Man, ele sempre tá lá fazendo uma pontazinha com um amigo, ou só pra papear com o cara. É o que o Tosh humano era nos anos 60, basicamente. É, a única coisa que não faz sentido é, cara, você tem um mutante, o mais poderoso mutante do mundo, que é telepata, volta no tempo, é o Diabo 4. Por que tu não resolveu o problema do Norman Osborn simplesmente ligando pra ele? Verdade, né? Pior que é verdade. Mas, teve... na mesma revista lá que ele aparecia mais, que foi ele apareceu em todos, né? Mas na Spider-Man que ele aparecia mais, nessa época, eu falei a mesma revista, mas na verdade todas estavam interligadas, como a gente comentou, né? Nessa época, a família Stacy estava de volta com tudo também, né? Paul Stacy, Jill Stacy. Até rejuvenescidos, pô. Como é que é, mano? Até rejuvenescido, pelo menos o Arthur. O Arthur, eu falei ele de Arthur. Ele tirou a máscara. Arthur, verdade. Ele tirou a máscara de vilão do Scooby-Doo, bem lembrado. Pra quem não lembra, eu vou colocar o link no post aí. A primeira aparição do Arthur Stace lá nos anos 70 ou 60 era um velho acabadaço. Cara, é negócio, cara. Ele tava na Europa lá, eles têm lá a medicina avançada. O cara fez uma máscara, ou fez uma cirurgia plástica e pronto. Ele é tipo Benjamin Button, né? É, ele simplesmente, ele, sei lá, eu quero agora ser a cara do meu irmão com cavanhaque. Até mais novo, ainda era mais novo, eu acho, que o Jorge. Ah, só pra lembrar do Electro ali, quem deixou ele super poderoso foi o novo Rosa, né? Que até então ninguém sabia a identidade, que foi um novo chefe do crime aí que surgiu. É verdade. Agora esse negócio da Jill Stacy, do Paul Stacy, eu tô aqui tentando lembrar aqui nas revistas, mas eu acho que isso era uma obsessão do Howard Mack, porque eu juro, eu tô tentando aqui lembrar se eles apareceram em alguma outra das quatro. Cara, eu acho que eu só lembro deles desenhados pelo John Romita Jr., porque sabia desenhar. Sabia desenhar bem. É, né? Mais ou menos, né? Nessa época já era um pouquinho quadrado, né? É, mas não era ruim. Era então, quadrado, é que nessa época ele tava se distanciando do desenho do pai, o que eu acho até honrado, mas ainda não desenha os bons. É, não, assim, eu não acho o fato do desenho ser quadrado ruim, eu acho o quadrado exagerado que ele faz hoje, né? Na época era legal. Hoje perdeu completamente a mão. Mas tem algumas expressões muito estranhas que eles fazem, eu vou pegar uma foto aqui só um pouquinho. Não, os desenhos eram bons, o ruim mesmo nessa história era a história mesmo. Porque na verdade, ele não sabia terminar a plot, cara. Eu lembro que no final da saga do clone apareceu lá uma Abby, sei lá o que, que era pra ser uma amiga do Peter. Aí ela aparece 3 edições depois, o Peter tendo aquela vertigem: oi, eu sou aquela sua amiga que eu não te vejo há 15 anos atrás. É, você está bem? Não, não estou bem. Aí depois disso ela some. Mais 15 anos aí... agora, ué. Aparece a cada 15 anos. É, aí depois tinha um cara lá, um amigo do Peter. Aliás, todos os desenhistas, todos os roteiristas quiseram criar um novo amiguinho pro Peter. E todos esses caras fracassaram gloriosamente. Porque tinha um colega do Peter que trabalhava no jornal, esqueci o nome dele. Ah, é um loiro. Era o Foca lá, né? Ficava chamando ele de Foca porque ele era o novinho. Isso, aí ele ficava aí. Todo exago. Aí tinha esse outro que era da faculdade, que era do Howard Mack, que Billy? Tinha um, era, acho que era esse Eve, que tinha um poder, que era um super-herói também, que também ele apareceu, sei lá, em 2 arcos e sumiu. É que eu lembro desse colega do Peter, que direto o Peter marcava de encontrar com ele e não aparecia. Aí no final ele fica nervosinho com o Peter: ah, você não gosta de mim e tal. Aí depois ele queria sempre, queria sempre auxiliar, né? Auxiliar o Peter de qualquer jeito. Era pra ser tipo um Phil Urich 2.0, né? E o Phil Urich, que ele aparecia nas histórias do Tom DeFalco também, porque o Tom DeFalco, ele é fã do personagem, aí sempre tentava enfiar ele lá, dizendo que ele teve realmente um final feliz, estava lá na Universidade Paris State com o Peter, eram colegas. Ele até nessa época depois, ele aproveitou e se colocou o cara como tendo sido colega dele lá na Garota Aranha, no futuro. Aí depois, acho que o Tom DeFalco brigou com o Dan Slott, o Dan Slott se vingou e transformou o cara naquilo. Uma coisa que a gente teve de importantíssimo nessa época, que foi um erro corrigido da saga do clone, foi o retorno do Dr. Octopus, né? Que no meio da saga mataram o cara, e aí alguém olhou e falou assim: caramba, vocês mataram, vou trazer ele de volta. É, mas erro não foi, né? Foi uma... Na verdade, esse retorno não fez muita diferença, porque até o final do Homem-Aranha 200 lá ele não fez muita coisa, não. Não. É, eu tô falando erro... Uma história ou outra... Tô falando erro porque o que dá... Uma coisa que aparenta bem na época é que os roteiristas... começaram a desfazer uma coisinha ou outra da saga do clone, que eu acho que o povo reclamou demais, né? A história da morte do Octopus não é ruim, né? Ela mostra que quem é o Kane, né? O quão longe ele tá, o quão ele é poderoso, até onde ele pode chegar, aquele negócio todo, né? É um recurso necessário, né? Você coloca um personagem novo pra matar um antigo poderoso, que aí todo mundo começa a respeitar o cara, né? Ou tomar raiva dele, as duas coisas servem, né? Então a gente tem o retorno do Octopus naquela cerimônia lá, que a Stunner, ou Stunteante, dependendo pra ela mim acaba vai ser dando Stunner uma... sempre. É, eu sempre falei Stunner, mas alguém falou que ela foi chamada de Stunteante, então ela acaba dando a vida, entre aspas, né, pra salvar ele. E acabou voltando, né, na época do Superior Spider-Man, ela volta lá. Ela acorda do coma que ela entrou nessa época. É porque... Octopus sendo ressuscitado pelo tentáculo, que ironia, né? Não, isso aí foi até interessante do DeFalco, porque ele pegou o plot que já tinha lá da Dr. Octopus na época da saga do clone, e tentou amarrar com o plot da volta do Dr. Octopus, e tentar amarrar a personagem lá, a Caroline Trainor, de um jeito que ela fizesse sentido em ela ser a fã stalker do Octopus. E juntando com a outra fã stalker que ele já tinha antes da saga do clone, que era a Stunner. E ficou até razoável, e mantendo isso naquele plot lá do Rosa, que ele tava o Rosa versus Tarântula Negra que ele tava planejando. Porque dos autores, acho que todos eles estavam meio que, tirando talvez o Tozago, todos os outros três estavam meio que concorrendo, porque tinham seus próprios plots de longo pra combinar pra alguma coisa. Você dá pra notar que sempre tinha aquele subtrama do Rosa, do Tarântula Negra e do Dr. Octopus nas tramas do The Falco. Nas tramas do The Matteis, tinha a questão do Norman Osborn voltando. Nas tramas do... O nome do Howard Mack, ele tava naquela punheta eterna sobre a família Stacy, que não saía daquilo, praticamente. Aí, ele ficava nesses três. No fim das contas, quem se deu mal nessa briga interna do editorial foi o Tom DeFalco, que limaram os dois plots dele, já que o plot do Tarântula Negra não terminou exatamente bem, e o Dr. Octopus foi como vocês falaram. Ele apareceu, fez uma luta épica legal. Depois ele ficou lá só lendo um jornal e acompanhando o que o Homem-Aranha tá fazendo. Não fez mais nada. Tem uma coisa bem zoada. Mas antes de falar dela, Legião dos Perdedores. Que é menos zoada do que eu ia falar. O Mônio gosta. Consegue ser mais zoado do que a Legião dos Perdedores? É. Ah, meu Deus. Rapidão, antes de falar, né, Legião dos Perdedores, uma história engraçada, né, divertida pra caramba, acho que vale só relembrar que existiu aí. Mais zoado que ela é uma história do Carnificina, mano. Nossa senhora. Que tem Homem-Aranha e Surfista Prateado lutando contra o Carnificina. Ah, meu Deus, eu lembro dessa história. E aí o simbionte sai do Cletus Cassidy e vai pro Surfista. E temos o nascimento do Carnificina Cósmico. Ai, caramba. O cara que tem, primeira poder pergunta que me... tem o poder do Surfista Prateado e consegue apanhar pro Homem-Aranha. A primeira coisa que eu quero saber é o nível de poder não, que o simbionte mas... tem, cara. É, pois, não, mas o Homem-Aranha vence convencendo a voltar pro Cletus, né? Não, pior ainda, porque o Surfista tava querendo voltar pro Cletus e o Homem-Aranha queria impedir isso. O que não faz muito sentido. É preferível ficar com o Surfista, né? O que cara... pode dar errado? É, não, deixa, tá bom. Fica no passado isso aí. Prefiro relembrar a Legião dos Perdedores. Pois é. O novo né? Cancuru com armadura. Eu só quero ressaltar. Mancha super inteligente, gastando dinheiro com gasolina. Só voltando no Carnificina. Eu só quero deixar registrado que é nessa história que o Surfista prende o Carnificina num casulo de energia pura e sabe-se Deus como depois o Carnificina aparece passeando por aí. Só isso. Cara, é que é negócio, sei lá, tipo, o Surfista deve ter tido aquelas crises demo que ele sempre tem, e ele pensou, não, o cara já deve ser regenerado, vou tirar do casulo. Alguma coisa assim, pronto. É simples. Por que é que negócio você coloca o Carnificina para enfrentar o Surfista Prateado? Acontece, o que deu, cara? A luta durou, sei lá, um quadro, porque o Surfista ainda demorou esse quadro inteiro só falando, filosofando. Tivemos também o nascimento de um novo Kraven, né? Eita. A Calypso já tinha aparecido antes, já, né? Já, bastante vezes. Desde os anos 80. É isso que eu falei, eu acho que eu lembro dela desenhada numa revista... É o Tormento, ela apareceu no Tormento. Ela apareceu antes ainda, ajudando o Kraven numa história, se eu não me engano, foi do Roger Stern ou do Bill Mantlo, não tenho certeza, acho que foi o Bill Mantlo. Na época que o Kraven tava fugindo da prisão e tal, e daí ela até entrou no meio da luta, e aí o Kraven acabou se rendendo pra polícia porque ela trapaceou e ele era honrado e tal, e ela só apareceu depois, caso no Tormento pra se vingar. Pior que hoje em dia eu só lembro de Joel fala Calypso, é foda, né? Bom, o que mais que a gente teve de relevante? Temos um Halloween novo, né? Rapidão, nessa história da morte do camaleão, é que a Mary Jane dá uma porrada nele? É. Essa eu não li na época. Essa história aí, ela é até interessante, porque finalmente dá um fim naquela historinha do Camaleão e do Kraven meio irmãos, né? O Camaleão quer assumir como o novo Kravinoff, daí aparece esse Kraven no meio da história, que ninguém sabe quem é. A princípio até dá pra entender como se fosse o Kraven original voltando da morte, né? Porque ele aparece em alguns quadros soltos e tal. Seria um absurdo, imagina ele voltar. Pois é. Não, ninguém teria uma ideia tão idiota. Cara, eu acho que o Dematteis não faria uma coisa dessa, cara. Não, sei lá, com a arma apontada na cabeça dele. Nessa edição aí que o Camaleão descobre a identidade do Peter, né? É, que na verdade só mostra que ele era um idiota, já que ele criou os robôs pais lá. Do... É, os robôs que ele criou descobriram ele não, cara. Tem que ser muito idiota. Faz sentido, né? Mas eu confesso que mesmo assim eu não consigo gostar muito desse camaleão mais depressivo e surtado. Eu preferia um pouquinho o camaleão da época ali do Jerry Cohn e até do Stan Lee, que ele era mais no estilo mais chefe do crime, mais criminoso, assim, sem essa parte psicológica do personagem. Eu achei que não caiu tão bem assim, ficou um pouquinho maçante, sabe? Era toda edição a mesma coisa, eu não sei quem eu sou e... Sem mimimi, né? Na verdade, o DeMatteis, ele saturou, né? Eu sempre digo isso, eu adoro ele, acho que é um dos roteiristas mais geniais que já passaram no Aranha, com certeza tá entre os 10 melhores, mas acabou dando no saco essa história de toda edição ter uma batalha mental, toda edição ter um conflito de emoções e tal, ele serviu mais pra minisséries e uma edição fechada e tal. Se pegar e ler direto todos os arcos dele, assim, acaba ficando bem chato, né? Mas é aquele negócio, pelo menos o DeMatteis, ele sabia tanto ir à batalha mental pra paródia maluca, que nem ele fez lá com a Legião dos Perdedores. É, e ele fez também com a Coelha Branca e o Homem Sapo, bem antes dessa fase aí, né? Pois é, ele pelo menos sabia fazer esse, como é que chama? Essa balanceada um pouco, porque nem sempre era isso. Sempre que ele tava um tema muito pesado, aí ele parava um pouco, botava um alívio cômico e continuava. Agora o problema é que praticamente, se for para pensar, todos os vilões do DeMatteis nessa época tinham algum tipo de ou ataque mental psicológico, ou era uma... Sempre tinha uma coisa assim, você pega o Halloween, você pega o que não tinha nada a ver com o Halloween antigo, era um cara mais com ataques mais psíquicos. Ele era macabro, né? Ele não era um mercenário, ele era um cara bizarro, ele saía com uma vela, por ele chegou a derrubar uma vela quente, queimando assim, né, no rosto do Jameson, por exemplo, do Jameson Phillip, dava lá de Ravencroft, né? É por isso que, como esse foi o primeiro que eu conheci, quando eu vi o outro do Pogobol, eu falei assim, caramba, isso daí era o Halloween? O outro do Pogobol. Aí ele sempre andava com um gato preto junto, né? Esse novo Halloween. Mas era um Pogobol. O gato tinha andava... nome, pô. Da Maguire, não era? Não, o gato tinha um nome, eu não consigo lembrar a identidade desse novo Halloween e qual era a relação dele com o Jameson. Era o Danny Burkhart, né? Ele era o segundo mistério, aquele que aparece na época do Jerry Cohn e lá perto da saga do clone original. É, inclusive eu acho que tem na luta... Na luta, a cabeça dele, o Homem-Aranha, o soco, a cabeça quebra, né? Não tem nada dentro, sabe? É umas coisas meio bizarras, justamente porque ele usava a tecnologia de ilusão, né? Era a mesma tecnologia do mistério que ele usava. Que era esse aí que apareceu depois o Conodrum lá, né? Que apareceu e sumiu também. Eu já citei esse cara antes, ninguém lembrava dele, agora eu citei de novo, tô vendo que ninguém lembra. Mesmo o Halloween. Não, eu lembro, é o que tinha uma cara... Exatamente a relação dele com o Jameson, mas ele vivia ameaçando o Jameson, a Marla, o próprio Jameson filho, eu não tô lembrando exatamente, mas tinha alguma... Era uma espécie de vingança, né? Era, a questão é que eu não consigo lembrar por que que tinha esse negócio, por que que o Jameson era tão cagado em relação a ele, que ele vendeu o Clarim pro Norman Osborn por causa desse cara. É, inclusive, esse Halloween, lá mais pro final dessa fase que a gente tá falando, tem o encontro dele com o Osborn pagando ele, fazendo os negócios que eles estavam juntos, né? Então enfim, se vocês não lembram, eu não vou lembrar exatamente do roteiro inteiro. Se não me engano, ele foi contratado pelo Osborn e por isso que ele aterrorizava o Jameson, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É, só que o negócio é que tinha alguma coisa dele com o Jameson, porque ele mostra a identidade dele pro Jameson sem mostrar pro leitor. E o Jameson, quando vê quem é, fica aterrorizado e promete não contar pra ninguém que é ele, entende? Aí fica esse mistério da identidade, que nessa época, até a Homem-Aranha 200, não foi revelado, pelo menos no Brasil, quem era esse cara, porque ele apareceu fodão, ninguém explicou qual era a identidade, o segredo lá dos poderes dele na época, ninguém sabia que era o mistério, ninguém sabia por que o Jameson tinha tanto medo dele e sabia quem ele era e não contava pra ninguém. Aí ficou tudo isso assim aberto. Aí depois, é que nem mais na frente, o novo Duende Verde também foi a mesma coisa, que criaram o novo Duende Verde, que ninguém sabia quem era, mas que o DeMatteis estava gritando pra todo mundo que era o Flash Thompson. E que no final não era ninguém, né? É. Bom, e tivemos também as três minisséries do Venom, né? O Julgamento agora do Venom. Agora sim, vamos falar de coisa boa. O Julgamento do Venom, Licença para Matar, que é quando ele vira um agente do governo. Eita! E Finale, né? Que é a última lá que encerrou O julgamento é interessante porque ele ainda age como vilão, chega a enfrentar o Homem-Aranha. Essa segunda de agente secreto não vale nada. E a última, que é a luta final, pra mim, o Venom poderia ter acabado ali. Depois pula direto pro Flash Thompson. Não tem nem discussão nisso. Eu lembro desse julgamento. É porque a Bill fez toda uma divulgação na época e tal. É, tem o Demolidor também na história, né? Tem. Foi legal a história. Foi a primeira que eu li dele. Tinha, o traço oscilava, né? Mas ela não era ruim, não. Ah, quando eu era criança, eu tava um pouco me lixando pra qualidade do desenho. Se a história divertisse, tava bom. É, realmente, eu lembro que tem alguns, assim, que são mais marcantes, que incomodavam, sabe? Mas, assim, o geral, pra mim, era bom, sabe? Mas a luta final é interessante lá do Aranha com o Venom. Essa da finale aí, essa última minissérie aí, por mim, ali, é um fim legal pro personagem, né? Começou como vilão, nada mais justo do que terminar como vilão, né? Ele voltou com aquele ódio que ele tinha do Aranha no início das histórias, teve uma luta ali até bem desenhada, bem legal até, e por mim podia ficar ali, né? Depois sumiram. O que veio daí pra frente não foi muita coisa muito boa, não. O Howard Mack cagou um pouquinho pro personagem. Eles sumiram com aquele negócio do Venom ser um herói, né? Ele voltou meio que a ser o que era antes. Que ideia de jirico, né? Não, mas aquele negócio, tipo, o julgamento é... Não, essas três histórias, elas foram... Tirando esse final mesmo, que eu concordo com o Everton, as três histórias, elas praticamente foram ridículas do início até quase final, cara. Porque, tava lá, você tem o assassino canibal à solta, aí só vão prender o cara quando acham um assassinato dentre os bilhões que ele fez na frente das câmeras que pode ser levado a julgamento. Como assim? Aí a testemunha de acusação principal do cara é um assassino genocida muito pior do que ele e leva um cara a julgamento na frente de todo mundo como se o cara não fosse voltar a ser carnificina e sair matando geral. No pior é que quando... Tinha uma espécie de inibidor, não tinha? Tinha, mas, cara, tipo... Nunca funciona. Sempre funcionaram tão bem, né? Por que ia duvidar da eficácia dessa coisa? E é complicado, que eu lembro de ler isso como criança e já sabia que ia dar merda. Não com essas palavras, quando era criança, mas eu já sabia que ia dar merda. Aí, por cima, você coloca o inibidor e deixa o cientista do lado de fora gritando, isso não vai dar certo. E sem falar, cara, que, tipo... A gente passou 40 anos lendo que o Homem-Aranha não podia ter testemunha em julgamentos porque ele era inelegível, coisa assim, por causa da máscara. Aí ele aparece de máscara, oi, eu sou Homem-Aranha, eu vim depor. Ah, não, não faz... Não faz sentido. E assim, a gente tá falando que são três minisséries de três edições cada, porque o Venom não tinha mensal, é só por isso, né? Ele vivia de minisséries na época, né? Minissérie por minissérie, é melhor a gente falar da do Duende Macabro, né? Que essa sim é uma história... essa daí foi muito fenomenal. Só pra constar, o fato do Venom viver de minissérie já é mais do que ele merece. Pois é. O Roger Stern pegou a trama do Duende Macabro, pegou uma Sandale que já tava saturado, né? Já tinha virado demônio, tinha virado ciborgue, acabou com ele, fez voltar ali todo aquele clima de ninguém sabe quem é o Duende Macabro, e fez uma minissérie assim toda focada nessa, em tudo que ele tinha feito nos anos 80 com o mistério do Duende Macabro. Pegou e trouxe cenas do passado, explicou o que tinha acontecido em tal cena, quem é que tava por baixo dos panos em tal ocasião, falou sobre o Ned Leeds, falou sobre o Donovan, enfim, é uma a coisa mais trabalhada assim que eu já vi o Stern fazer foi essa minissérie, por causa que tudo que ele trabalhou durante os anos 80, ele deu um jeito de referenciar ali, e ele fez um trabalho assim de mestre mesmo. O cara é bom reconhecer, nem é bom ficar até elogiando qualquer roteirista aí, porque fez uma coisinha, fez uma outra coisinha, tipo o Dan Slott agora na Primeiros Passos, né, que ficou Primeiros Passos no Brasil, ele fez um trabalhinho ali de cronologia, mas tipo não chega nem aos pés do que fez o Roger Stern durante essa minissérie. Uma pergunta, cara, não é nessa minissérie do Duende Macabro que tem o melhor argumento de todos pra que o Ned Leeds não fosse o Duende? Que é quando ele fala, meu, se ele realmente fosse, você acha que meia dúzia dos homens do estrangeiro ia conseguir matar ele? Sim, ele nem tinha fórmula, né? Tipo, foi o melhor argumento de todos esse. Cara, se ele fosse, acho que ele teria morrido daquele jeito, sinceramente, vamos lá. Isso já era sem lógica antes, porque o Ned já chegou a ser derrubado com um soco do Flash Thompson, e naquela época o Duende Macabro já tinha ingerido a super força, então era óbvio que não podia ser o Ned desde o início. Cara, mas isso era, sei lá, e o pior, foi a cara que o Peter fez nessa hora. E essa história, ela é genial em tudo, porque não foi só ele pegando o que o Roger Stern fez, ele pegou tudo, pegou o que o Tom DeFalco fez, pegou o que o Peter David fez. Provavelmente deve ter ido até naqueles fóruns, não sei se tinha fóruns na época, acho que não tinha, menos 1996. Mas ele pegou, assim, sabe, tudo que, sei lá, os fãs discutiam e foi lá esmiuçando pouco a pouco. Se você for pegar, tá tudo amarrado na cronologia, essa história, assim. E ao mesmo tempo, ela não precisa de cronologia pra você ler. Você pode ler simplesmente sendo uma aventura aleatória do Duende Macabro, do Homem-Aranha, sobre a volta de um vilão antigo. Ela se explica sozinha, né? Ela se explica sozinha. É, esses detalhes você vai pegando depois. Você vai pegando as revistas antigas, você vai vendo que, sei lá, tipo, tem um quadro aqui que, na verdade, é a versão desse quadro ao contrário do outro quadro de uma história lá pra antiga que só, que era já do Tom DeFalco, que foi o próprio Ron Frenz que desenhou ainda por cima. Exato. É muito impressionante quando a pessoa consegue fazer isso sem ter que sair alterando a história inteira, né? Tipo é, cara. De, ah não, sei lá, na original tinha fulano, aí o cara reescreve colocando outra pessoa na cena, sabe? Não ele precisa. Conseguiu explicar tudo, ele fez até o Daniel Kingsley, né, o irmão do Roderick, ser bem covarde, porque inclusive tinha muitas cenas em que o Roderick aparecia como um covarde antigamente, e daí, tipo, era o Daniel, né? Ninguém sabia. E quando apareciam os dois, um mandando e o Kingsley obedecendo, quem tava mandando, na verdade, era o outro Kingsley, só que ele tava nas sombras, daí ninguém sabia, né? Algumas pessoas até achavam que era o Ned, não era. Era o outro Kingsley. Ele encontrava a Mary Jane e ficava com o rosto apagado, daí podia ser tanto o Ned quanto o Kingsley, que também conhecia ela, né? Que era o agente, né? Que ela era modelo dele. Enfim, é uma coisa genial. Eu que gosto de cronologia, eu acabo valorizando demais. Essa história aí, com certeza, tá no meu top 10. Acho que melhores histórias do Aranha que eu já li. Cara, pra mim tá, sei lá, top 5, porque o Duende Macabro é o meu vilão favorito, inclusive. E essa história, pra mim, ela consertou uma coisa que eu não gostava nem um pouco naquela época. Porque eu era criança na época, mas eu via que aquele Duende Macabro, sei lá, da Teia do Aranha 60-71, não tinha nada a ver com o cara que morreu no Homem-Aranha 95. E, tipo, era muito diferente um do outro. E esse cara consertou o personagem, entendeu? Foi muito bom. E o legal foi que a Abril ainda deu um jeito de colocar aquela repintura que ela fazia no personagem. Porque se a gente for parar pra lembrar, na Abril, o Duende Macabro Kingsley, ele era laranja e verde. E o Duende Macabro Macendeio era azul e laranja. Sendo que, no original, ele era sempre azul. E nessa história, eles fazem uma repintura pra ficar meio azul, meio verde. Relembrando aquele Duende Macabro antigo. Sim, isso foi bem legal também, eu achei interessante. Até eles resgataram alguns personagens também nessa história, né? Tipo o Donald Mank, que não aparecia mais. Que até deu as caras desse novo filme aí, no Espetacular Homem-Aranha 2. Trouxeram de volta aqueles políticos que o Duende Macabro chantageou. É uma coisa sem explicação, né? E o que eu achei impressionante também foi que isso, o Kingsley, pelo menos, eu não sei os outros, acho que o Mank tava fazendo a Saga do Clone, mas o Kingsley, ele não, sei lá, saiu da cartola mágica. E ele já saiu com essa personalidade de Roderick, de verdade, não sendo Daniel, numa história na época da Saga do Clone, que era da Unlimited, que até agora eu tenho que ver se foi o Roger Stern ou não que escreveu, que era uma história, acho que era... Nem me lembro mais qual era a trama, mas eu lembro que ele aparece e dizendo lá que tinha voltado de Belize, El Salvador, uma parada assim, e tenta vender a história, sugerir pro Jameson vender o Clarim. Aí depois, bem depois, quando eu tava lendo aquele livro da história secreta da Marvel, é contado que essa trama do... Essa história aí do Jameson, desde essa época, eles já estavam usando o Jameson pra referenciar a bagunça que tava a Marvel como empresa em si. Isso aí era uma indireta pra pessoas que estavam querendo vender a Marvel. Dos roteiristas, estavam querendo vender a Marvel pra gente que não era de quadrinhos. Até o Hobby cai fora do Clarim nessa época aí de novo, né? O de novo é importante nisso. Dessa vez foi meio sério, né? Até porque a esposa dele pediu e foi nessa trama aí, junto com o Electro, que inclusive apareceu a Electra, né, a assassina lá, que ela tinha voltado e tal, teve uma interação dela com a Aranha, teve a prima daquela dragonesa que também aparecia, que era do lance com o Tarântula Negra ali, né, dessa guerra de gangues aí, foi tudo meio misturado ali. A gente comentou aqui das histórias principais, né, que são os títulos principais do Homem-Aranha e tal, mas nas revistas saíam algumas outras coisas também, né? Inclusive Unlimited, que normalmente nessa época as histórias eram um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Sem estar muito interligado com as outras coisas. Eram interligadas, mas não impactavam tanto assim, né? Aí tem, tipo, Mestre dos Robôs, tem aquela história do lagarto e tudo mais. Mas o que eu acho interessante da época é que, assim, isso sempre saiu aleatoriamente nas revistas da Abril, né? Que são aquelas What Ifs. E nessa fase que a gente tá falando, saíram três principais. Uma que eu não entendi muito bem o título, que é o que aconteceria se o Homem-Aranha se tornasse um assassino, que não faz muito sentido. Como né? assim? É as histórias do Roy Thomas do Homem-Aranha, só a republicação. É, eu tô falando que não faz sentido aqui, pelo que a gente comenta, né, nos programas sobre as tentativas de assassinato do Homem-Aranha. Mas essa história é aquela que ele acabou matando o ladrão, né? E aí ele acaba virando um criminoso e tudo mais. Virando criminoso não, né? Ele acaba ficando, se sentindo extremamente culpado. Eu sei que no final das contas ele se entrega pra polícia quando ele percebe que é o certo a se fazer. E 2 anos depois ele sai e entende, né? Que a pessoa tem que conviver com os erros e tudo mais e vira o Homem-Aranha. É basicamente só pra relembrar uma coisa que não pode deixar passar. Durante essa história, como ela mexe com os eventos que aconteceram lá nas primeiras Amazing, ela mexe também com aquela história do Homem-Areia na escola, que ele foi buscar o diploma lá, aquela que o Mono adora. Exatamente. E daí quem derrota ele nessa história, se eu não me engano, é o Flash Thompson. Então não aconteceu a fatídica cena lá que o Mono gosta, que o Homem-Aranha tá jogando a areia pra cima pra forjar está foto. Está forjando, né? Fotos, está cometendo um crime. O Flash, eu acho que ele joga usa uma mangueira e joga água no Homem-Areia, alguma coisa assim. É porque esse Peter, ele dessa dimensão aí, ele tinha algum problema do tipo. Ele foi precisar bater no lagarto, que é um cara que tem, sei lá, 10 metros de couro, de pele. Aí, é mesmo, com esse tipo de cara, eu não preciso me conter. Mas com um ser humano normal, eu tenho que me conter. Sério? Sério? É porque ele fica meio traumatizado, né? Ele fica, nossa, não. Ele até vai lutar, eu acho que é justamente contra o Homem-Areia, não sei. E aí ele tá pra vencer, mas ele fica com medo de machucar e tudo mais, né? Cara, como é que ele não matou todos os outros caras lá da luta livre? É porque até então ele não tinha matado ninguém, né? É, não, é porque depois que ele mata o ladrão, ele não continua, né? Ele fica traumatizado e não então, tem tudo. Então, essa é a questão, né? Porque ele fica assustado com a força que ele tem, né? Exatamente. E teve aquela outra What If, que eu acho que a gente já comentou, que é se Peter Parker tivesse que destruir o Homem-Aranha, que é o que o Flash é picado pela aranha, não o Peter, né? Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é bem legal. E aí mostra o Flash virando Homem-Aranha, só que ele não tem a mesma índole, vamos dizer assim. Ele não tinha o tio Ben, pô. Exatamente. Aí o Peter fica tentando ajudar ele a ser um herói e tudo mais, mas ele tá pouco se lixando pra ser isso, né? Ele acaba virando um criminoso no final e o Peter tem que usar todos os seus conhecimentos pra criar uma... Revira quase o Dr. Octopus. Exatamente. É aquele reflexo que vocês falaram, até quando vocês comentaram no Tweep View da sua história, né? Que o Flash, ele... Inclusive em outras histórias Untold Tales desse estilo aí, é explorado um pouquinho a relação do Flash com o pai dele e tal, né? Que já dá uma justificativa, digamos assim, pra essa história, hein? É, a criação é totalmente diferente. Então, faz sentido pra caramba, né? É, mas é aquele negócio. Tanto o próprio Peter, com a própria formação dele, quase se tornou um vilão. Ele tava um babaca egoísta. É, sim. Toda a questão ali, pronto. É, o que ele também quis dizer é que, no fim das contas, se você, sei lá, o Peter, mesmo não tendo poderes ali, ele, por ter sido, por saber da história do Flash, ele se viu tendo responsabilidades e foi tentar resolver a parada. Agora, o que eu achei interessante na história também foi mostrar mais uma vez que, no fundo, o Dr. Octopus não é aquele babacão, assim. Ele, sei lá, ele tava no período mega estressado da vida dele. Ele é praticamente tipo o Batman ou o Bruce Wayne. Já tava num período merda na vida dele. Pegou um dia ruim e se tornou um mega vilão. Mas que ele não é exatamente tão vilanesco quanto, sei lá, o Norman Osborn atual ou Carnificina ou outros vilões, assim. Tanto é que, por ter sido... O cara tava mega babacão, aí o Peter salvou ele, o cara olhou assim, você é inteligente, salvou minha vida, desculpa qualquer coisa, vamos aqui te ajudar agora. Vamos lembrar que a questão do Octopus, assim, ele era arrogante, mas ele não era mal. Exatamente. Se ele virar vilão, é porque o acidente não só fundiu os braços, como mexeu com a cabeça dele, né? Exatamente. Justamente. E ele era arrogante, mas mesmo na arrogância dele, se tu for pegar todas as origens, ele estava arrogante também, porque tava com a cabeça zoada depois que a mãe dele morreu. Ah, sim. Mas ele não era... Ele era arrogante e tudo, ele era um babaca, mas ele não era essencialmente mal. Essa é a questão. É, não, e é comum. Eu conheço, todo mundo conhece gente pra caramba que é babacão, assim, né? Quando a pessoa é muito boa em alguma coisa... Não, não que seja certo, mas às vezes é até meio comum a pessoa virar meio babacão quando ela sente que ela sabe mais que os outros, né? Também se as pessoas fossem como eu, que são boas, mas são humildes. É, faz sentido a frase pra caramba. E tivemos uma terceira What If nessa época. Essa é irrelevante. Eu acho que ninguém conhece. What If 105 aí, eu acho que. Acho que pode até pular, não precisa nem falar dela, né? É irrelevante, cara. Que eu nem sei o título da história, porque aqui no Brasil, como eles iam publicar... O que aconteceria se o Homem-Aranha seguisse a lógica? Não, essa história é tão ruim que até mataram o Peter dela já. Olha só que absurdo. Não, e é engraçado que a Abril, ela não publicou com o nome o que aconteceria se alguma coisa. Ela publicou como, tipo assim, primeiros passos ou novos rumos, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E, pra quem não sabe do que a gente tá falando, Garota Aranha, né? O que aconteceria se a filha de Peter Parker não tivesse morrido, né? Sei lá, ou desaparecido. Na verdade, toda essa fase que a gente tá conversando aqui, que vai até Homem-Aranha 200, tudo isso é considerado nesse universo aí, nesse What If, entre aspas, da Garota Aranha. Porque a May também foi sequestrada lá por aquela mulher misteriosa. Ela até reaparece, aquela mulher, nas histórias. Só que o Kenny trouxe de volta. Foi só isso que aconteceu. E nesse universo que a gente conhece, né? O 616, o Kenny não trouxe de volta. Não, e eu comentei aqui, falando que no estado... Não sei qual que é o título original e tudo mais, mas eu olhei aqui, é exatamente o mesmo brasileiro, traduzido, obviamente, né? Que é Legado em Preto e Branco no Brasil, e em inglês é Legacy in Black and White. Então, tá, era um What If sem o nome What If e tal coisa, né? É o que é interessante. Só um comentário que eu não falei aqui no início, mas que é um pouquinho relevante... Todas essas histórias que a gente está comentando, nos Estados Unidos, elas saíram de janeiro de 97 até novembro de 98, mais ou menos. Então, só para ter uma noção aí do no original, né, quando foram... Uma noção coisas. De até onde você pode ler Homem-Aranha sem se estressar. Ah, cara, eu me estressava muito com as Spider-Man do Howard Mack. É, essas daí não, não dá pra colocar muita fé mesmo, porque um cara que faz o Aranha perder pro Ardiloso de forma tosca, faz ele ser humilhado pelo Shocker, e ainda assim enfrentar o Fanático numa edição praticamente junta com essa, é verdade, um, né? Ser um cara bem pirado. Só pra constar, cara, perder pro Ardiloso, não importa se foi de maneira tosca ou não, perder pro Ardiloso e ponto. Porque, porra, é o Ardiloso, cara. Não, o Mack era tão ruim que ele já tava com essa ideiazinha aí de separar Peter e Mary Jane, porque ele fazia a Jill ser uma pessoa, tipo, era o cosplay do Duas Caras do Batman, por causa que perto da Mary Jane ela era amiguinha, mas quando a Mary Jane saía, ela só faltava levantar a saia e falar pro Peter vir, né? Vem que eu tô facinha, né? Era uma coisa muito... Que isso, era mãe? Estressante. Oh! A Jill, caramba! Eu assustei aqui pro momento. Falta de respeito, viu? Aí, nessa época, as poucas que saíram mais, que saíram aqui, revistas do Flashback Month, saíram também aqui no Brasil, né? De todas que saíram lá fora, a gente fez um programa sobre elas. As que saíram no Brasil foram nessa época aí. E agora vamos para o não o ponto principal, mas para onde tudo convergiu, né, das histórias, que assim, basicamente essa fase toda que a gente tá falando foi a que estabeleceu o Norman Osborn como um grande vilão, né, não o Duende Verde, que tá certo que na saga do clone, no final, revelou que ele estava por trás de tudo e tal... Mas ao longo de todas essas revistas, nós temos o Norman Osborn muito presente como vilão, né? Sem aparecer como Duende Verde em momento nenhum, praticamente. Na verdade, mas... teve caso de aparecer... Ah, não, até aí ainda não, né? Que apareceu Duende, mas... No máximo usava uma máscara. Exatamente. Às vezes só com o planador, ou só com a máscara, assim, só pra dar um clima, né? Mas assim, o que eu achava mais legal nessa época é que assim, o Norman Osborn era um personagem que eu não fazia ideia de quem era, né? Quando eu comecei a ler. Mas dava um certo medo do cara, sabe? Você olhava, assim, o Peter e ele trocando olhares, ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha, e ele comprou o Clarim Diário, aí ficava aquele climão, sabe? Tipo aquela história do elevador lá, que tá o Peter, ele, a Beth e mais alguém, eu acho. E ele conseguiu desacreditar o Ben Urich por causa do livro Legado do Mal lá, ele acabou ferrando com a vida, né, do coitado. Exatamente. Então, assim, a gente tem o Norman Osborn como um cara presente o tempo todo, trocando farpas, vamos dizer assim, com o Peter, né? E era um clima pesado na época, assim, que você ficava, e aí? Ele o próprio Peter não aguentou muito tempo, né? Exatamente. Então, tem a história que o Peter parte pro... O que que aconteceu que o Peter vai no escritório dele tirar satisfação? Ele tava ameaçando, né? Eu sei que o Peter chega um ponto que ele não aguenta mais, ele vai pro escritório e bate no Norman, né? Só que tava sendo filmado, né? E o Norman não reage. Porque o Peter tava fazendo... O Norman tinha acabado de voltar, aí o cara tava zoando todo mundo lá, tinha desacreditado o Ben-Yuri, que tinha feito tudo... E depois chamou todo mundo pra uma festa, e quando o Peter voltou, a casa dele tava toda destruída, como se tivesse tido um monte de assaltantes lá roubando tudo. Rasgaram cama, destruíram móvel de aba 4. Aí, no meio daquilo ali tudo, ele colocou lá um bonequinho Marvel Legends do Duende Verde, escrito lá, te peguei. Em vez do Peter vender no eBay por uma fortuna, ele pegou e foi querer bater no do Norman Osborn. O Norman tava lá, sei lá, assistindo Teletubbies. Chegou o Homem-Aranha e começa a bater nele. Aí o cara olhou assim, olha, eu tenho câmera, sabia? Aí foi aí que apareceu lá, que como se ele tivesse batido no cara inocente. Como se... aí que começa a temporada de caça. E nessa época também teve o tal do Joe Z lá, que foi morto e tudo indicava que foi o Homem-Aranha que matou. Não, né? Fala desse cara, puta que pariu. O Howard Mac... O Howard Beck devia ter obsessão por algum cara chamado Joe Z, cara. Porque ele passou maldita, sei lá, tipo, até esse cara ser defenestrado da história, ele ainda referenciava o Joe Z. Eu tava achando que aquele cara que sequestrou a Mary Jane ia se revelar o Joe Z uma hora. É pior que é muito citado mesmo. Mas aí é estabelecida uma recompensa de alguns milhões de dólares aí pela cabeça do Peter. Não sei se é 5 ou alguma coisa. Sim, era 5. E aí nós temos a cidade inteira atrás do Homem-Aranha, basicamente. Na verdade, tinha começado com um valor tipo 1 milhão, depois foi aumentando. Isso, é. E é no meio dessa temporada de caça aí, eu acho que o que encerra a temporada de caça é aquela luta com o Tarântula Negra, né? Que ainda era um personagem bom. Não, esse aí foi lá no meio. Não, ele sempre foi mal, cara. Não era personagem bom, Tarântula Negra. O Tarântula Negra, ele aparecia geralmente só como o chefe do crime, sempre sem a presença física, assim, dele na porrada, né? Daí que ele que teve esse duelo final aí. Inclusive, então, quando ele foi buscar o filho dele, né? Que era filho de uma colega da Mary Jane. Isso, mas é importante lembrar disso. A Mary Jane voltou pra faculdade nessa época, né? A gente não comentou. O Peter também voltou. Finalmente voltou depois, desde os anos 80, quando ele abandonou. Ele finalmente quis voltar. Ali na fase do Todd McFarlane, ele já tinha ido pra faculdade um tempinho, mas não durou muito. Agora é que ele voltou de fato. E a Mary Jane também, né? Ela também voltou pro curso que ela fazia antes. Exatamente. E aí, depois dessa temporada de caça, né, pra conseguir continuar atuando como Homem-Aranha, né, ou melhor, como um super-herói, ele tem a brilhante ideia de criar outras identidades, né? E aí temos aquela viagem dele à Zona Negativa, se eu não tô enganado, que ele encontra um herói da resistência lá, que é o tal do Sombra, e acaba ficando com a roupa do cara. Exatamente isso. Falando assim, fica extremamente esquisito, que parece que ele foi lá e roubou a roupa do cara, né? E temos outros três personagens aí, né? O Ricochete, que é aquele que... Basicamente, ele ficava pulando de um lado pro outro e usando suas armas que ricocheteavam, né? Tem esse nome só porque a camisa tinha um R. Cada uma das identidades pegava um dos poderes de aranha dele, né? Até a personalidade, né? O Sombra era caladão e tal. Ficava invisível, tinha uns negócios bacanas. Esse poder de Sombra era do uniforme dele, né? Isso. O uniforme que tinha a particularidade de se unir à Sombra, né? Não, e o pior é que o Peter, ele não aprende, cara. Porque a Mary Jane, ela falou bem umas 3 vezes. Cara, assim, tipo, tu anda por aí outra dimensão, arruma um uniforme sombrio, acha de boa e volta pra Terra. Lembra do Venom? Exatamente. Ainda o Sombra me incomoda um pouquinho, né? Você lembra a última vez, né, o que aconteceu? Até a cor é a mesma, pô. Temos também o Prodígio, né? Que é... Quando ele aparece a primeira vez, a Mary Jane, ela dá ideia de um outro nome. Eu acho que é Arquétipo. Que daria certo também, né? Esse daí é o super-herói favorito do Evandro, né? Porque ele é, tipo, a síntese do super-herói, assim, do estilo clássico. Da Era de Ouro. Não, e ele era todo... Oh, não, peraí. O jeito de falar era ótimo, cara. Não, ele usava super-força, né? Era o principal poder do Aranha que ele usava, né? A super-força e o pulo. Ele dava uns pulos gigantescos como se estivesse voando, quase. Deixa o Paulo falar, coitado. Não, tô interrompendo. Era de ouro não, cara, porque era de ouro, era o Bucky com a metralhadora, o Batman jogando bandido em poço químico e o super-homem matando bandido a dar com pau, cara. É verdade, era de prata, de ouro, era de prata. E ele usava um belo nariz falso, né? O aranha normal era de ouro, desculpa. Ele usava um belo nariz falso que é arrancado no meio de uma luta, né? Que é um pouco engraçado. Exatamente, é o gato, né? O Maguire, né? Isso. Não, agora o pior, cara, é que se tu for essas histórias, elas não se. Essa história pelo meio do prodígio não se sustenta hoje em dia. Porque é. Cara, tipo, hoje em dia todo mundo tem uma câmera. O cara, o Peter, ele fingia que ia voar, ele dava um salto, sei lá, de dois prédios e ninguém olhava pro lado. Mas mesmo que pulasse, né? Eu acho que... Não, não, ele tinha que ter super voo pra ficar diferente do Homem-Aranha. Porque ele olhou assim, não, eu tenho que ser totalmente diferente. Porque o Homem Absorvente foi fingir que era um herói e todo mundo sacou porque saiu absorvendo os poderes dos outros. É que o Sombra voava, não voava? Planava. Ele planava? O Vespa, na verdade. Não, não, então, o Vespa, Vespa eu voava que... porque tinha aquele jatinho. O isso, Sombra, ele tinha aquelas asas debaixo do braço e ele conseguia planar. O jatinho, que, se eu não me engano, foi o Gatuno que produziu, foi, né? Foi, o Hobbit. Foi. Não, então, mas é isso que eu ia perguntar. Assim, o Vespa eu lembro que voava, mas o Sombra eu não tinha certeza se ele planava ou tinha algum esquema diferente, porque... Daria pra integrar, né? Se fosse o uniforme que fizesse ele voar, eu vestia o uniforme por baixo da roupa do Prodígio e pronto. É. Mas, cara, a gente tá esquecendo da principal identidade que ele criou nessa época. Não, não, não, calma. A gente já falou do Ricochete primeiro? Foi. Falamos. A gente não falou direito, foi do Vespa, mas deu pra entender aí, né? É, mas tem o principal, cara. O Homem Vergonha. Exatamente. Foi resgatado pela segunda vez. Dessa vez com a origem definida. É, origem, nome, tudo definido, cara. Praticamente a melhor super identidade que o Peter já teve. Melhor até que o Homem-Aranha. O melhor é que quando ele volta, ele fala que ele está de volta. Ou seja, realmente é o retorno do Homem-Vergonha. Não é tipo, sou um novo herói. Não, estou de volta. E aí tem como é que é, Mônio, a origem? Ah, caramba, eu não tô com o texto fácil aqui como da outra vez, mas ele falando que ele era um Hellis empacotador do supermercado, até que um estranho acidente na área de, acho que, shampoos. E condicionadores caiu em cima dele e deixou ele com a força de 2 homens e meio. Ele consegue... caramba, não vou lembrar tudo, mas puta, era genial aquele texto. Eu tô com a revista aqui, deixa eu ver. Eu não lembro qual das quatro que é. É interessante que as revistas da Crise de Identidade, eu fiquei extremamente empolgado quando saíram, porque vieram com... Elas é bem vieram, no início isso daí, hein? É a primeira edição. Sim, elas vieram com aquela caixinha, né? Que era pra guardar, sim, as revistas. A caixinha. Tem as revistas guardadas na caixinha. Exatamente. É a primeira edição, né? Cadê? Eu não tô achando... Chegaram a lançar o box com as quatro edições, né? Eu não sei se eles lançaram... deve ter lançado depois. Acho que lançaram, sim. Não, e o legal é que ele ainda recebe conselhos de 2 super-heróis famosos e lendários pra como combater melhor o crime. Que era lá o Urso e o Gibão. E o Urso e o Gibão ainda dão um conselho que a Marvel Studios fica sempre seguindo, que é... Não, cara, a cada, sei lá, 6 meses você troca de uniformes pra vender novos bonequinhos. O melhor é isso, cara. O Aranha resolve tudo como homem. Aliás, o Homem-Vergonha resolve tudo e ainda consegue dar um jeito de deixar o crédito pro Urso e pro Gibão. Foram eles que resolveram. Exatamente. É que é na parte 2, é na teia 121. É porque o cara chegou uma hora lá que tava lá. Ele finge que caiu no chão, derrotou todo mundo. Enquanto isso, ele finge que caiu no chão. Aí tá lá a Coelha Branca lá fazendo um discurso de heroína final. Aí o cara pega e diz: é, agora a gente vai ter que derrotar você. É o Gibão: não, Urso, não bata nela. Você vai ser machista e bater numa mulher. Não vou vender bonequinhos. Aí ele: não, cara, estamos nos anos 90. Se eu não bater, eu vou ser. Aqui, ó. Cara, eu comecei a ler aqui pra falar e comecei a rir da história. Ele pula pra cima da Coelha Branca falando: você me ofendeu, não sei o quê. Aí os caras atiram ele: ha, ha, ha, o Homem Vergonha ri de tudo. Antes eu era o Hellis empacotador de supermercado. Aí um raio atingiu a prateleira de shampoo e eu fui banhado por perfumes e condicionadores. O estranho acidente me transformou. Eu ganhei superpoderes. Agora eu posso voar. Posso ver no escuro. Fiquei forte como 2 homens e meio. É muito genial, cara. Eu acho que ele tinha que ter mantido como uma das identidades da época. Não, mas é que esse era o uniforme reserva ainda, né? Porque o uniforme oficial de Vergonha não é esse. Ele chega a usar, é verdade. Ele chega a usar também um capuz só na época lá, mas é porque ele não podia revelar a identidade, aí ele usa um capuz verde, né? Só pra fazer alguma coisa. A primeira missão do Homem Vergonha foi lavar roupa, né? Exatamente. Essa é a antiga. A primeira aparição. A origem. Ele vai lá, vai lavar a roupa, tá sem uniforme, tá com pressa, né? Aí ele usa o saco de papel na cabeça. A só uma referência, é uma referência aí, né, do início da crise de identidade. Foi, se não me engano, a segunda vez que o Homem Hídrico e o Homem Areia saíram da porrada, né? Já tinha aquela história lá dos anos, final dos anos 70 e dos anos 80, que eles viraram o Homem Lama até, e aí na crise de identidade a gente tem um segundo confronto, né? Só que dessa vez com o Homem Areia sendo ainda do lado dos mocinhos, né? É, ele tava com o Comando Selvagem, né? Esse nome? Com o Silver Sable. Cara, isso percorreu a minha infância, essa curiosidade do Homem-Lama. Quando eu li na história, falando, não chegue perto, senão viraremos o Homem-Lama novamente. Veja, Homem-Aranha 20 e pouco da Abril. Eu ficava, caramba, como é que eu vou conseguir essa revista pra ler e tal? E assim, quase 2000, né? Eu fui descobrir muito tempo falando depois. Aí no Homem-Areia, esse reboot aí do Homem-Aranha 200 da Abril, um dos personagens que acabou saindo na pior aí foi o Homem-Areia, né? Que foi tão regrediu tanto que ficou mais maligno, assim, que na primeira aparição dele. E eu achei desnecessário, sinceramente. Antes ele queria um diploma, agora o cara queria virar o chefe do crime, tipo... Cara, é o Howard Mac, cara. Se tu for ali pra pensar, depois do Homem-Aranha 200, ele cagou tudo. A gente já falou que ele cagou lá os States, cagou o Venom, cagou o Carnificina. Não, que precise muito pra cagar com a Carnificina. Cagou o Homem-Aranha. Cara, ele tava assim, pegou um saco de merda. Aquela... sei lá, aquele run inteiro dele foi, sei lá, ele pegou um saco de merda e saiu girando, cara. Nem o casamento do Peter com a Mary Jane aguentou aquilo ali. Ela morreu, entre aspas, pra pedir férias do cara. Mas então, a crise de identidade, basicamente, foi o Homem-Aranha se disfarçando de quatro heróis. Tem até uma história contra um vilão genérico lá na época, que na luta ele disfarça dos quatro, né? Ele dá um soco, sai correndo pro cantinho, volta como o outro, sai correndo e tal. Essa aí é bem legal. Só pra mostrar que não podem suspeitar que é uma pessoa só, porque os quatro atacaram, né? E o Vespa, ele acaba sendo, assim, a princípio, o mais parecido, entre aspas, com o Homem-Aranha, né? E o mais heróico ali a princípio, todo mundo começa a aclamar ele e tal. E naquela luta contra o Abutre acaba percebendo e revelando, né, a identidade dele. Ele começa a fazer as piadinhas que não devia, pô. Começa a se chamar o Abutre de urubu, né, aí é foda. O Vespa é o primeiro, então, a ser desmascarado, né? Eu gostava do Vespa, eu acho que é o que eu mais gostava, não sei por quê. É porque era bem desenhado e bem escrito. Por aí. O Sombra era bem na dele e tudo mais, ficava calado. O Prodígio foi o segundo, né? O Vespa foi o primeiro, o Prodígio foi o segundo que o Osborn tentou usar, né? O que era bem interessante, o Osborn tentando usar o cara. Não, mas aí, vamos ser sinceros, que esse aí do Prodígio, o cara podia ser lá o herói certinho, mas o Peter mostrou que era Peter nessa. Porque ele falsificou provas pra mostrar lá a inocência dele, que chegou lá depois que derrotou o Halloween, ele aproveitou uma primeira coletiva de imprensa. Gente, olha o que eu achei, o uniforme do Homem-Aranha no covil do Halloween. Ele era o culpado. Ele bateu no Norman Osborn. Pior que é verdade. É verdade. Mas, cara, você pode mudar o uniforme, mas você muda o caráter da pessoa, não tem jeito. Não, e é interessante que o Ricochete, ele era meio vilão também, né? Não era vilão, mas ele agia como se fosse um criminosinho também. Tanto que ele se une, eu acho, que ao Ardiloso, não sei, contra o Osborn. E aí, no final das contas, ele acaba convencendo o Ardiloso a depor lá e falar que ele que matou o Jay-Z e tudo mais. Ricochete era tão bucha que o vilão dele era o Ardiloso, né? O outro enfrentava o Abutre, o Halloween, e ele era o Ardiloso. É, Ricochete desses aí é o mais genérico que eu lembro. É por causa que ele tinha até um uniforme um pouquinho estranho, né? Ele me lembrava o Spider-Boy. É, cara, ele tinha um uniforme tipo aquela máscara 90, feia, né? Jaquetinha. É engraçado que depois que o Homem-Aranha é inocentado de tudo, né? Ele... tem a brilhante ideia de juntar os quatro uniformes em um, né? E aí cria um amálgama das quatro personalidades que fica... A gente só vê ele vestido falando com a Mary Jane, então, e ela deitada no chão rindo, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. Lembro vagamente. E é interessante também lembrar que essas quatro identidades deram origem a um grupo de heróis, né? Que o Mônio adora fazer. Não, não quero lembrar disso. Até hoje eu não li, cara. Eu tenho essa revista dos Slingers e não li até hoje. Eu quero ler depois pra ver a ideia. Não. A justificativa. Mas, assim, o Homem-Aranha, como sempre, né? Ele tinha uniformes que... O uniforme que fazia voar... Outro uniforme que, assim, juntando todos os poderes, né? O que ele ganhou mesmo aí foi o Ricochete, que jogava aquelas coisinhas que saía batendo em todo mundo. O Vespa, ele tinha uns ferrões e conseguia voar. Era os do Aranha Escarlate, ele pegou o do Ben Reilly lá e juntou. Exatamente. E o Sombra tinha esse uniforme que deixava ele invisível, entre aspas, nas sombras e tudo mais. E quando ele volta a ser Homem-Aranha, ele joga tudo no lixo, né, basicamente. Naquele beco lá, que a gente já conhece. É, isso sempre me incomodou, quando ele faz alguma melhoria no uniforme contra alguém. Aí tipo, beleza, acabou, vamos jogar tudo fora. Isso é um pouco triste. Tá certo, ele se mantém ao padrão dele, cara. Cara, mas também é aquele negócio, tipo, a gente tem que pensar em termos até um pouco práticos pra ele. Ou ele faz uma aracnocaverna, que era até uma piada recorrente nessa época, pra cada uniforme dele, ou ele mantém aquele uniforme pijamão mega fino que ele pode colocar por baixo da roupa, porque não dá pra ele sair andando por aí com, digamos, aquele uniforme isolante. Não, mas não é isso. O que a gente tá falando é o seguinte, por exemplo, o Ben Reilly criou as teias de impacto e os ferrões. Por que ele não usa isso? Ele não usa. É, ele usou um pouquinho depois da saga do clone e abandonou completamente. Justamente. Enquanto o... Vai ver, o Beiro ali nunca explicou pra ele a fórmula, né? Ele pegou assim, o cara tinha, aí gastou tudo e depois... Acabou. Ah, né? Acabou. Não, mas assim, tem igual, por exemplo, tem uma história que ele usa um filtro, né, embaixo da máscara pra proteger de gás e tal. Tinha que ser padrão na máscara, mas não, sabe? Aí uma história, beleza, resolveu. Na próxima, o povo usa gás e acabou. Ele desmaia de novo. Sabe? Então, assim, tem coisas. Eu não falo pra ele manter tudo, mas seria interessante, à medida que ele fosse desenvolvendo novas coisas, uma ou outra fosse integrada, sabe? No uniforme. Isso seria interessante. Mas. Não, aquele negócio. Ou então ele realmente. Ele precisa ter um sótão grande em casa. Que é aquele sótão que a Tiana nunca podia subir e que tinha lá a roupa contra Electro, roupa contra Dr. Octopus, roupa contra Homem-Areia. Pode ser isso. E aí, com o término, né, dessa fase aí da temporada de caça e crise de identidade, o Homem-Aranha, ele é finalmente inocentado de tudo, né? Algumas pessoas ainda duvidam de uma coisa ou outra, tal, mas ele é inocentado de tudo. E é interessante que, assim, o Jameson fazia editoriais contra o Homem-Aranha, e quando o Osborn, ele compra o jornal, vai pra primeira página as críticas ao Homem-Aranha, né? E quando ele é inocentado, antes disso, tudo que acontecia tinha foto, gigante, não sei o que e tal. Quando ele é inocentado, a manchete é só texto, sabe? Não tem nem foto. O que é interessante que, assim, atrai menos público, né? Vende menos jornal. Então, até esse detalhe eles pensaram na época. E por fim, só para chegar no ponto máximo, né, dessa fase aí das histórias, nós temos aquela reunião do quinteto, né, que aconteceu. Tem uma coisa que aconteceu antes disso que eu queria comentar, que é uma coisa que já tinha acontecido antes, mas não como aconteceu dessa vez, né, que são os primeiros, o primeiro Duende Verde e o primeiro Duende Macabro, finalmente se encontraram e deixaram as coisas bem claras, né. O Kingsley tava na prisão depois daquela minissérie, e o Osborn resgatou ele pra fazer um trabalho por ele e tal, e acabou que um tentava manipular lá o outro, foi uma coisa bem interessante ali. Se eu não me engano, a história é do... Eu não lembro se ela é do... É do Stern, né? É do Stern. Ele trabalhou muito bem essa relação aí de manipulação do Osborn, e o Kingsley também não ficou atrás, tanto que saiu por cima no final da história. É, vale muito a pena ler essa história aí. Cara, e sem falar que ele conseguiu o... Como é que chama? O Kingsley? Ou ele tava por baixo a história inteira, já que quem tava lá por cima da carne seca era o tempo todo o Norman Osborn, já que o Norman Osborn já tinha quase sempre tava um passo à frente de tudo. E o cara conseguiu, entre aspas, sair por cima na história por causa de um detalhe que o Norman Osborn não conseguiu se controlar, que era o fato de que o Osborn, ele odiava o Kingsley muito mais do que ele odeia o Peter. Tanto é que foi o Kingsley que fez o Norman Osborn, entre aspas, sair do salto e voltar a agir como Duende Verde por alguns minutos lá pra sair na porrada com o cara. Sim, o Duende Macabro é tão foda que conseguiu, tipo, desestabilizar com o Osborn de uma maneira que ele acaba saindo um pouquinho dessa pose de vilão racional, né? O que é complicado, porque o Osborn sempre foi uma pessoa extremamente coerente, né, e racional. Muito. É, nessa fase ele era, ele tentava não, ser, né? Nessa fase ele conseguia... Não, é porque, por assim dizer, como ficou definido depois, aquele momento foi as primeiras vezes na história em que o Kingsley conseguiu fazer o que o Norman deixasse de ser o Norman e ele deixasse o Duende Verde dominar ele de novo. Depois disso aí, se tu for ver, são poucos mesmo, poucos que ainda conseguem fazer isso. Até mesmo vou pegar a Thunderbolts, a fase lá dos Vingadores Sombrios, por aí vai. Era pouquíssimas vezes que o Norman conseguia, sei lá, deixar o Duende Verde aflorar como ele deixou aflorar nessa época aí. Eu acho que a única outra pessoa que consegue deixar o Norman tão zoado da cabeça desse jeito, sem ser o Peter, é o Harry ainda. Bom, porque... Pode. É, não, pode falar. Não, eu ia seguir. Ah. Pode continuar. Não, aí é isso mesmo. Aí tanto é que foi interessante porque eles pegaram lá, chamaram o autor, assim, o criador do personagem pra fazer esse arco, que era um arco inevitável, que era o Duende Verde original contra o Duende Macabro original. E chamaram o cara e o cara conseguiu deixar os dois vilões de um jeito bom e respeitar a personalidade deles e de uma forma que ficasse bem na fita pra ambos, entendeu? Não foi aquela coisa do tipo, vamos sacanear o Duende Norman Osborn, vamos sacanear o Duende Macabro pra mostrar como o Osborn é foda. Os dois estavam bem nesse joguinho de xadrez em que um tinha todas as vantagens e outros não tinha. E o Peter tava lá jogado no meio e, como sempre, ele é idiota, em vez de deixar os dois se matarem, deixou lá o... foi lá tentar salvar ambos. Aí e ambos acabaram fugindo por causa disso. E aí a gente tem o melhor uniforme do Duende Verde de todos, que é o cara de terno e gravata e uma máscara de Duende Verde. É isso que eu falei, ele não chegava a usar o uniforme de Duende Verde, mas tinha uns relances assim, né? Inclusive a luta que ocorre nessa edição, o Osborn tá mais sem a máscara, né? Ele luta, ele e o Duende Macabro, só que ele tá sem o uniforme de Duende Verde. Mesmo assim, dá pra ver ali que são os dois duendes se enfrentando pela primeira vez, né? Não, e é foda... Não, pode falar. E é complicado porque foi uma coisa extremamente bem feita, e aí recentemente a gente tem aquela Guerra dos Duendes lá do... que o Dan Slott escreveu, que é uma porcaria, né? Você vê como que as coisas são diferentes, né? O Fury, né? É, exatamente. Não, o Furyk não, o Kingsley mesmo. Não, é porque... Não, tá, mas falando... aparece o Furyk e o Kingsley. Ah, sim, é, não, mas não, o Furyk ele tá do lado do verde. Sim, mas eles se enfrentam no caso dos dois macabros. É, só que ele tá falando da Superior, em que o Norman exatamente enfrenta o cabeleireiro do Kingsley. É muito triste aquilo ali. Mas então, só pra gente seguir aqui, nós temos aí uma outra coisa que eu lembro pouco, assim, eu dei uma relida só no final pra lembrar quem pegou qual poder e tudo mais, mas eu não lembro muito bem como começou o plot, que é aquela reunião do Quinteto, que são 5 pessoas, cada uma com um artefato mágico, e cada uma das 5, quando reuniu o artefato, ganhará um poder, né? Receberá um presente, vamos dizer assim. Que é poder, loucura, sabedoria, morte e imortalidade, né? Eu não lembro muito bem foi como começou esse plot. Eu lembro da reunião. Vocês lembram alguma coisa ou era algo que era não, falado? Não, mostrou muito de vez em quando o Osborn entrando em contato com alguém por causa do que a pessoa tinha um dos itens. Que eu me lembro, pelo menos, era isso. Mostrava ele na biblioteca e falava lá com da livraria, né? Falava com o cara da livraria porque ele tinha uma das peças. Aí o cara, não, mas é muito perigoso e blá, blá, blá. Aliás, acho que nem mostrava que era o Osborn, mostrava alguém indo conversar com o cara, alguma coisa assim. É, então não era... Eles não criaram todo um... Ah, isso veio de tal lugar e tudo mais, não, né? Era não, que eu me lembre, pelo menos, não. Eu também não lembro de nada nesse sentido. Então, os que participam da reunião são Matt Franklin, né? Que acaba virando uma Mulher-Aranha depois. Norman Osborn. Aquele Morris Maxwell, que, se eu não tô enganado, é o cara... O mais velho, não. Aquele de cabelo preto lá, eu não lembro de onde ele veio. O Morris Maxwell era o velhinho, né, careca. O Gregory Hard, que era o de cabelo preto. Velhinho careca. É, você lembra que tinha um velhinho careca? Senhor Calvo, respeito, né? Qual que é o nome em português do vilão Override? Tem nome em português ele? Eu acho que é aquele que aparece logo depois. Um que usa um uniforme azul com umas peças metálicas, com capacete. Não, é que ele apareceu naquela temporada de caça. Ele foi o cara que, entre aspas, resgatou o... Que a mina dele foi levantar a tela quando ia tomar um tiro e ficou ricocheteando e varando ela várias vezes. Foi esse mesmo. Manipulador, o nome. É. Tá vendo? Eu ia falar agora porque eu já lembrei quem é. E esqueceu de citar a Madame Teia, né? Ela também voltou. É, né, eu não falei da Madame Teia porque eu tava tentando lembrar quem que era esse cara. Que esse Gregory Hard aqui é esse manipulador. Que ele queria o poder justamente pra ajudar a esposa que se ferrou nessa cena que eu falei, tá vendo? Isso, e o que o Everton lembrou aí, Cassandra Webb, né? Madame Teia, que eu não faço ideia de como ela entrou na jogada, mas ela eu acho que... Ela tava passando ali pela rua. É, não foi, cara, muito bem explicado, né? Cada um tinha um pedaço. Eu sempre achei meio estranho, porque a Madame Teia, ela tava meio sumida desde aquela época do Fanático, que ela foi pro hospital, ela esqueceu de tudo. E tal, ela não chegou a aparecer muito durante os anos 90, fora o desenho. Não sei como que ela foi parar nisso daí. Cara, é que nem a Ashley Kafka no Super-Homem-Aranha. Ele precisava de um personagem da cronologia que ele pudesse matar, que não fizesse falta. Foi lá, pegou ela. Só que aí, no plot seguinte, ele achou ela útil e ressuscitou. Simples assim. Eu tô vendo aqui a aparição anterior da Madame Teia. Foi lá na Amazing 239, parece. Foi numa história do Duende Macabro. É quando o Aranha foi pedir uma dica pra ela no hospital. É, Mas é justamente, cara, ela era uma personagem descartável, que sabia a identidade do Homem-Aranha e esqueceu. E por causa disso, eles podiam matar ela à vontade, né? Porque ela tava sumida há quase 20 anos nessa época, não, 10 anos nessa época, então. Foi o que eles fizeram, no fim das contas. Como é que é? Pode matar à vontade, o Aranha falou, fechou. E aí, só pra comentar, é a hora que eles fazem a reunião, aparentemente, o que acontece, né? A Mary Franklin, ela sente a mente clara e tudo mais, então eles deduzem que ela recebeu a sabedoria. O Morris Maxwell, que é o careca, né? O calvo, né, Mônica? Isso. Ele começa a babar. Deficiente capilar. Deficiente capilar. Ele cai no chão e começa a babar, o povo acha que ele recebeu a loucura, né? O Gregory Herd lá, ele sente nada muito diferente, só uma coisa, tá mais tranquilo também e tudo mais. Eles acham que ele ganhou imortalidade. A Cassandra Webb, eu não lembro se ela cai pra lá, eles acham que ela morreu, né? Ela desmaia. Isso. E o Norman Osborn se sente extremamente poderoso, né? E aí, vamos deixar assim por enquanto. Aí daqui a pouco a gente volta pra comentar se foi isso mesmo, né? Que aconteceu. Só pra constar, eu achei a saga do Quinteto bacana, eu gostei dela. Então, eu achei legal essa reunião. Só que ela não tinha muita explicação de onde veio os... Não precisa. Nada. Não, se for então. Bom, né? Não, é que da forma como pareceu, a verdade é que parece que abriu, tava indo, aí chegou, sei lá, faltando um mês pra Homem-Aranha 200, abriu, cortou, sei lá, umas 10 edições de cada revista pra pular direto pro Quinteto. Olha, ela realmente pulou umas 3 ou 4 edições da Sensation e da Amazing, mas parece que ela pulou mais coisa, cara, que foi bem abrupto. Ó, vou te falar aqui, ó. Da Sensation ela pulou um. Da Espetácula, eu tinha anotado aqui os que ela pulou. Da Espetácula não pulou quase nada. Da Spider-Man ela pulou umas 2. E da Amazing pulou 4. Ou seja, né, em todas essas que pulou aqui, dava pra ter mostrado alguma coisa, né? Que talvez foi mostrado. Não sei, porque eu nunca li as americanas. Mas, e todas aqui no final, quase chegando na reunião do Quinteto mesmo. Então, e só pra sentido. Deixar claro, essa reunião do Quinteto aí é o ponto de virada entre o MC2, que a coisa segue lógica, e o Howard Mack dando a louca na edição da Premium da Abril, né? O MC2? Por quê? Porque é aí que ocorre a luta final do Peter com o Duende, onde ele perde a perna, deixa de ser Homem-Aranha. Não pode ser, não. Porque a What If da Garota Aranha saiu antes. Sim, mas é a luta final do Duende. É a luta final do Duende no final da saga do clone, não? Não. Seria essa a luta final. Que é quando o Duende tava mais poderoso e o Caramba 4. Essa história aparece na Garota Aranha mais tarde. Eles mostram que foi nessa parte aí, na reunião do Quinteto. Mas só voltando então do ponto inicial, deixando isso de lado. Esse é o ponto de virada de fato pro MC2. Por quê? Porque é contado lá no MC2 que nessa luta aí da reunião do Quinteto se seguiu pro universo da Garota Aranha. Porque foi logo depois disso, como a Tia May morreu mesmo, não era atriz, não teve essa historinha idiota aí. O Kane resgatou a May e trouxe pro Peter, e foi a partir desse ponto aí que tudo muda. Até aí a Garota Aranha considera, entendeu? Lembrando que a gente falou aqui das revistas que saíram nessa época, até que a Homem-Aranha 200 só tinha saído da What If, né? Na What If não fica claro, mas nas revistas posteriores da Garota Aranha eles explicam isso que o Everton tá falando. E aí segue pro último arco, que é o capítulo final, que é o Norman extremamente poderoso aí, né? Falando que agora vai acabar com o Peter e tudo mais. E aí ele finalmente veste a roupa do Duende Verde e parte pra batalha final, né? Uniforme novo, né? Uniforme bonito até. Exatamente. E aí tem toda É o Peter que vai pro lugar que o Osborn tá, não é? Pro escritório dele. Ou é o Osborn que invade? Não lembro agora. Porque o Osborn tinha... Assim, o Osborn tava lá numas de eu vou dominar o mundo, mahaha. E o Peter, tô nem aí pra isso, eu quero resgatar a May. Ah, aí... sim, porque ele descobre, né? A Alison Mulgrain lá, ela avisa, né? Que a May está viva. E fala pra buscar em algum lugar e tal. Só abrir um parênteses, pode continuar. Só não sabia qual May era, né? Ele, tanto que ele vai crente que é a filha dele, né? Inclusive na revista fala pequeno May várias vezes, né? Então é meio que na cara que é a filha dele. Aí depois disso, ele vai lá, tem o Quarteto Fantástico aparece, porque o Norman tinha feito lá uma... Como é que chama? O Norman tinha feito um esquema lá que se a... Ou a May, a Tia May morria, ou... toda a população do universo morreria, um negócio assim, maluco, na cabeça dele. Aí o Peter vai lá e vai enfrentar ele, e o cara tá poderoso, e ele dá uma de vilão de James Bond, e sai contando todos os planos malignos dele, da tia May atriz, que era atriz até morrer, vai contando sei lá mais o que, botando um monte de retcons na moda tia May. Aí, esqueci o que eu tava falando. Ah, sim. E o como é que chama? O Howard Mack termina a história lá, revelando a identidade secreta dele, do Peter pra todo mundo, matando o Peter. Aí ele para e pensa assim, vixe, me empolguei demais, não sei como terminar isso aqui. Ah, finge que o cara tava louco e alucinou tudo. Ah, não concordo não. Isso aí faz parte do roteiro da história. Foi ele que não, resolveu, cara. No final das contas, não. Faz parte, interliga até com o roteiro da reunião. Até porque eu acho que foi um final muito da hora esse aí, cara, na boa. Não, tipo, só pra comentar aqui, eu comentei da Alison McGrain, porque ela fala que a pequena May está viva, né? E aí o Peter vai pro lugar, descobre que na verdade é a tia May, ou seja, sei lá porque que falaram pequena May. Mas a Alison também fala pequena? Mas era a pequena May, sim, ela cuidava da pequena May. Isso. É, não, na verdade tem uma... Ela cuidava mesmo dela. Tem um chegou pedaço a aparecer a May com ela. Tem um pedaço da história que mostra uma pessoa, aparentemente o Kane, invadindo lá e pegando algo, né? Então, exato. Mas aí o Peter leva a May lá pro quarteto, que é o que o Paulo falou e tudo mais, e aí sim tem a... Ele entra no escritório do Osborn e o Osborn começa a revelar tudo, e aí tem luta, ele desmascara o Peter e tudo mais. E aí, quando vira a página, né? Só pra constar, e que luta, vai. É, a luta é bacana pra caramba. A luta é bacana, pena que tu lê ela imaginando esse negócio de atriz aí já dá um embrulho no estômago, né? Coisa mais historinha, mas sem pé nem cabeça, né? Como eu li na época lá, eu nem fazia ideia do que era o negócio da atriz, eu relevei. A história da morte da atriz, ela é muito boa, cara. E aí, quando a gente pega a próxima edição, a gente vê que o Duende está... A primeira página tem ele, eu venci, né, não sei o que, só o rosto dele e tal. E aí, quando você vira a página, tá ele num canto, amarrado num monte de teia. E o Peter fala, né, que a hora que ele entrou no escritório, o Duende começou a falar nada com nada e quebrar tudo e jogar bomba pra tudo quanto é lado. E ele tá completamente louco, né? Por isso que eu tô falando, eu acho que não foi ele que mudou de ideia. Porque eles fazem a ligação direto com a reunião do quinteto, né? Porque o que aconteceu lá era mais do que parecia, né? O Osborn, que achou que ficou extremamente poderoso, só tava louco, né? E aí a loucura dele fez ele pensar que tava muito forte e tudo mais. O cara que começou a babar, na verdade, ele ganhou a sabedoria, né? E o conhecimento tava, tipo, preenchendo espaço, vamos dizer assim, na mente dele e tudo mais. A Matt Franklin ganhou o poder. Exatamente, lembrando que a Matt, ela foi no lugar do pai, né? Era pro pai ir e ela foi no lugar sem o pai saber e tal. A Madame Teia, que aparentemente tinha morrido, ganhou a imortalidade até morrer, né? E o cara que eu esqueci o nome lá, o manipulador, não lembro o nome civil dele, ele ganhou a morte, né? A morte em vida. Exatamente. Como assim? Agora... Ele virou um cosplay do Motoqueiro Fantasma, né? O esqueleto flamejante. Sentindo a dor de estar morrendo o tempo todo. No volume 2 aí da Amazing, um dos primeiros arcos aí dele. Isso. Ah, ele é aquele caveira flamejante? Exato. É. Parece os Aratos. É por isso que eu tô falando que não era... Era pensado já essa questão da loucura do Osborn. Mas a morte da tia May forjada lá não foi coisa do Osborn. Olha a imagem que eu mandei aí da... Homem-Aranha? Isso é culpa daquela música, o rap. Com certeza, faz total sentido. Claro, a morte foi forjada, colocaram uma atriz no lugar. Obviamente, foi o rap. Cara, e isso aí, cara, o Howard Mack, ele não sabia escrever os personagens, ou então ele tinha, sei lá, tipo, ele resume os personagens em uma frase curta, tipo, Flash Thompson, ou babaca, porque o Flash, tu for olhar, cara, ele era babaca demais. Tia May, velha senil. Porque, cara, não faz sentido, cara, eu prefiro, até a Tia May do Straczynski, do Slot, é muito mais, sei lá, tem mais bom senso que essa Tia May aí, cara. Mas essa Tia May extremamente senil é bem parecida com a clássica, né? Mas, sei lá, cara, as pessoas mudam. Ela não, a Tia May não precisa ser que nem, sei lá, o Leonard do Big Bang Theory, que continua o mesmo personagem há 9 temporadas. Lembrando que a morte da Tia May do The Matrix é excelente, e ela já não era, ela mostrou que não era tão idiota assim naquela história, né? É, exatamente. Antes da gente saber que era atriz, é isso? que atriz. De qual que você tá falando, perdão? A morte da Tia May, da saga do clone. Então, não atriz. Era atriz, era verdadeira. Era verdadeira pra você, é diferente. Não, pra mim e pra quem pensa de forma lógica. Né? Não, então, na verdade, aquela é uma história não só mostra não ser idiota, como é uma história bonita pra caramba. Sim, verdade, só concordo. Só que, infelizmente, pra tentar arrumar a bagunça que foi feita, tiveram que apagar isso junto, né? Podiam ter deixado, mas... Cara, era só ter feito uma reunião do tentáculo, cara. Porque se o Norman Osborn... se o Norman Osborn estava lá interessado lá em matar uma atriz, o tentáculo podia inventar uma desculpa pro tentáculo ressuscitar ela, sei lá, o equilíbrio cósmico, queria o Arauto do Galactus. Não, e o Osborn tava com, tipo, não sei o quê, manipulador genético e tudo mais, né? Então, a gente tá falando atriz por causa disso, né? Injetou alguma coisa numa atriz que fez ela ficar com a mesma aparência, mesmas memórias e tudo mais, né? Além da cirurgia plástica, isso, ele fez essa mudança genética, mas a questão, ele contou as coisas pra ela, não é injetou memória. Ah, é verdade. Ele que contou pra ela que o Peter era o Aranha. Isso é tão furado. Então, sei lá, caiu um buraco do céu. É aquela Tia May, era, sei lá, Tia May do Ultimate, mais velha. Não, assim, é aquele negócio, né? Igual o Everton comentou aí. Não é que o roteiro é furado, ele é ruim, mas faz sentido, só que é ruim. Entendeu? Muito ruim. É, ele é ruim, mas não é, tipo, não é absurdo. Ele só fez tudo que veio depois parecer bem pior do que o que veio antes. Só isso. Mas só pra gente não fugir muito aqui, assim que o Peter prende o Duende, tem aquela situação que o Clarim Diário vai desmoronar e o Peter serve como uma das colunas de apoio, né? Ah, isso é interessante. Momento é legal. Inclusive, eu acho que quando eu falo que, não, mas eu gosto do John Romita Jr., quando ele desenhava bem e tal, é porque essa história é dele, né? Ele desenha muito bem nessa história. Isso, eu lembro. Essa história não faz sentido, porque, cara, aquele negócio, tipo, o James, existem limites pra pessoa ser babaca. O Jameson, ele ainda tem bom senso quando ele é bem escrito. E nessa história, sei lá, o Duende Verde aparece destruindo tudo. Aí ele, a culpa é tudo do Homem-Aranha. Não faz isso, cara. Ele tá cego pela raiva porque o monumento da vida dele tá desmoronando. É compreensível. Muito. É, mas o pior é o policial. Tem uma cena lá, cara, que é da raiva, que é o policial. Tudo bem que na história do Homem-Aranha sempre tem que ter um policial babaca que quer atirar nele. Mas o cara lá segurando o negócio e o policial, mãos ao alto. Cara, eu sei que essa cena é épica pra caramba. Essa cena dele segurando, todo mundo falando mal do Homem-Aranha e só a Mary Jane falando pra ele ter força, tá? É bacana. Essa história é... Ou seja, ele enfrentou uma Genkidama negativa ali também. Exatamente. Exatamente. Todo mundo sugando todas as forças dele. O Mônio entendeu alguma referência a Dragon Ball, é isso mesmo? De vez em quando acontece. E com isso, as revistas principais do Homem-Aranha foram todas zeradas, e aí depois na verdade, isso tudo foi em novembro, né? Aí em dezembro estreou Chapter 1, Genesis. Genesis é ótimo, né? Genesis. E aí eu acho que a repercussão foi negativa, e em janeiro começou o volume 2 das revistas, né? Amazing 2, Peter Parker, Spider-Man, e Web Spinner's Tales of Spider-Man. Cara, assim, sinceramente, a ideia... foi boa, só foi errado no tempo. Tipo, se era pra eles darem o Homem-Aranha pro John Byrne, que fosse em 1981, não em 1999, quando ele já tava um velho sênior. Mas o problema é que 81 não precisava fazer isso com a Aranha. É, mas assim, é o que a gente comentou, né? O Chapter 1, ou Gênesis, que não é o assunto aqui que a gente vai comentar, mas eu acho legal enxergando como universo alternativo. Se fosse sócio realmente pra substituir a cronologia e tal, o que eu nunca achei que era, porque eu li no Brasil, né? No Brasil não falava que era pra substituir, eu achei bom, sabe? Tipo, eu falei, ah, beleza, vamos ver aqui. Ah, eu com 10 anos de idade, olha, uma historinha legal contando uma versão alternativa da origem. É uma releitura bacana. No 66. O uniforme dos personagens que mudava na Gênesis era alterado sem explicação nenhuma no 66, como se eles tivessem sempre usado aquilo, tipo Octopus com a perna de metal, e aquilo entrava em conflito com informações que já existiam, como por exemplo, o assassino do tio Ben, na Gênesis ele vai pra casa do Peter lá, porque ele tem uma desculpa, que queria agradecer, que viu o Aranha indo pra lá e queria agradecer por ter ajudado ele com o policial, não ter prendido ele e tal, e daí acabou matando o tio Ben, tipo, sendo que na verdade era por causa do tesouro, daí já pega e já muda toda aquela história do Homem-Aranha 200, por exemplo. É, mas a Gênesis é outro universo, não tem problema pois mudar. É, sim, mas no início não era, entendeu? No início era pra ser o 616. Então, mas isso, eu descobri isso 10 anos depois que eu li a revista. Na revista não fala que é pra substituir. Sim, se pegar como universo alternativo dá pra ler tranquilamente, mas história mediana. Não, pera lá. Dá pra ler tranquilamente se você vai imaginar que aquele aranha foi morto agonizantemente pelo Morlun na Spider-Verse. Aí eu aceito. Que ódio no coração! Mas assim, é o que eu tô falando. Na época, sei lá, se a pessoa fosse antenada, assim, antenasse, é ótimo. Se a pessoa fosse antenada em notícias, comprasse revistas e tudo mais, ela ia saber. Mas eu, que peguei só a revista pra ler, claramente não era a mesma história. Ok. Aí eu concordo. Se for como universo alternativo, ok. O problema é o conceito de tentar substituir e bagunçar toda a cronologia de uma forma só pra ficar cômodo, entendeu? Eles fizeram isso algumas vezes. Na própria DC fizeram isso com o Super-Homem e tal, e foi bem aceito lá, né? Então eu acho que é por isso que eles tentaram fazer isso. Aliás, foi feito pelo John Byrne. O John Byrne do Super-Homem é diferente desse John Byrne do Homem-Aranha, né? Isso, mas como isso fica em outro tema no futuro, talvez a gente comente algum dia. Vamos fazer um cast falando sobre Super-Homem do John Byrne? É só uma coisa. É, o Super-Homem do John Byrne, ele é uma das coisas mais polêmicas que existem nos quadrinhos, cara. Porque... Fale o que quiser, melhor versão do Super-Homem até hoje. Ou amo, ou odeio, certo? Mas eu vou ser sério contigo. Eu não gosto dessa versão. Eu gosto do que fizeram com ela depois, que chama-se o desenho do Super-Homem Animated. Que ali eles pegaram assim, não, vamos consertar o que deu errado aqui, tipo esse Lex Luthor, o rei do crime, vamos transformar num Lex Luthor mais maquiavélico empresário. Que depois o Demateus olhou assim, gostei desse Lex Luthor, vou colocar um cabelo maluco nele e dizer que é o Norman Osborn. Não, mas peraí, o do John Byrne, ele era rei do crime, mas era empresário. É, ele era empresário. O negócio é que ele tinha um jeitão rei do crime, porque era um careca curdo, entendeu? Aí, pelo menos, mudaram um pouco o cara distanciado do rei do crime. Eu quis dizer isso. Mas eles pegaram, assim, as ideias do John Byrne, lapidaram e fizeram o desenho. Aí, pra mim, o desenho animado, ele é perfeito. Porque ali era como se fosse um rascunho e o desenho é perfeito, entendeu? Mas tem gente que odeia. Tem gente que odeia e tem gente que acha... Sinceramente, dessas origens do Homem-Aranha, a que eu acho melhorzinha é a do Mark Waid. Mas ainda tem muito ranço de Smallville ali. O problema é que não é um personagem que precisava fazer isso, né? No caso do Super-Homem, você tem lá o personagem lá de 1938 ou 39, 38, né? 38. Tipo, personagem lá, aconteceu coisa pra caramba com ele, todo mundo é apaixonado com a história atual, porque ninguém leu 1939 pra cá, todo mundo começou a ler nos anos 80, né? O Homem-Aranha, a gente começou a ler, a maioria das pessoas começou a ler nos anos 80, mas veio a Teia do Aranha com as histórias clássicas e tal. Então, assim, o clássico do Homem-Aranha é muito recente na mente de todo mundo pra já ter uma reformulação, assim, né? Então, e ainda não, mas esse negócio na reformulação do Aranha, aí a gente teria que dar uma pesquisada na época do editorial, cara, porque... Se você tá com quatro revistas e meia, porque tinha a Limited, que era tipo trimestral. Isso. E você cai pra duas, reformula tudo e chama um cara lá, o John Byrne, pra dar uma revista só pra ele ficar contando o passado. Cara, alguma coisa muito fodida em termos de venda tava acontecendo ali com a Homem-Aranha, cara. Deve ter tido uma queda muito abissal pós Saga do Clone. Pra eles terem feito isso. Não, a Saga do Clone, assim, caiu também. Mas... Apesar que teve 2 anos de história depois, né? Que foi isso que a gente comentou aqui no programa. Bom, então é isso. Só eu comentei aqui ao longo do programa, né, que eu comecei a ler revista nessa época. Só a gente fazer algumas considerações finais, eu já comecei, vou terminar aqui. Mas eu tenho uma memória boa dessa época por ter sido uma história que eu considero boa, né, o arco tendo altos e baixos e tudo mais. Considero que foi uma fase boa do personagem. E sempre que alguém aparece reclamando assim, ah, não, tá recontando a origem do Homem-Aranha de novo, ah, o mesmo personagem de novo, tem que ter personagem novo e tal. É, eu não concordo 100%, porque eu comecei a ler nessa época, foi apresentado a todos os personagens clássicos, se for parar pra pensar, né? Lagarto, Abutre, Electro, Shocker, até o Homem Hídrico apareceu, Kraven, mesmo não sendo o original, mas fez menção a ele, Duende Verde, Dr. Octopus... Então, assim, todos os personagens no intervalo de 1 ano no Brasil, e eu acho isso necessário, né? De tempos em tempos, não com histórias ruins, obviamente, usando isso aqui de base, né? Que foi uma história que eu considero boa. De tempos em tempos, tem que dar uma renovada justamente pra quem tá chegando agora, né? Então, eu até não sei se eu recomendaria, mas por ser uma história não tão antiga, mas também não tão nova, é uma época boa pra começar a ler um pouco do personagem, assim, conhecer da índole dele, os personagens principais, os dilemas, fala de, até da morte da Gwen Stacy na época lá. Então, assim, foi uma fase que eu gostei bastante e uma das poucas fases que eu lembro que apareceu tanta gente, assim, né? É, como história boa, obviamente, né? E, então é isso. Até deixaria recomendado pra quem quisesse. Não por ser a melhor fase do Homem-Aranha, mas por ser uma fase muito boa, né? Alguém quer fazer algum comentário geral sobre isso? Sobre é, sobre cara, isso. Eu concordo contigo. Eu também recomendo que leiam principalmente a fase do Thunderfall, que todo exágono na Amazing, na Sensational. O The Matrix também é. Mas é aquele negócio que o Everton falou. Vá sabendo que, tipo, todos os vilões nessa história vão ter aquela pegada meio psicológica. Se você não tiver muito com tempo pra ler coisas mais verborrágicas, tente evitar um pouquinho. E Howard Mack, cara, se você vê uma revista com Howard Mack escrita assim na capa que ele escreveu, jogue no lixo. É bom pra sua sanidade mental. Mas se você pegar as nacionais pra ler, que vai revezando uma história com a outra, fica tolerável. É, você só precisa rasgar as páginas dele, joga fora e mantém o resto. Que raiva interna incontrolável. É, as páginas salga e taca fogo. E você, Everton? Então, eu gosto dessa fase, acho que ela foi melhor que a Saga do Clone, acho que não só por... Não fosse muito difícil, né? É, não fosse muito difícil. É que ela voltou com o clima de histórias descompromissadas, sem uma mega saga, enfim, que geralmente é o que acontecia com a Aranha antes da Saga do Clone, né? Sempre nesse... vários arcos se interligando em vários títulos e tal. Isso eu achei interessante. Pra mim, é o final do Homem-Aranha, lógico, né? De verdade. Claro que tem coisa boa depois. Dos anos 2000 teve muitas, assim. Muitas não, mas algumas histórias boas e tal. Só que aqui é a grande última fase boa do personagem, assim, que tu tira pouca coisa ruim, como, por exemplo, as partes do Howard Mack. O resto é legal. Enfim, eu não acho que ela seja melhor que os anos 60, 70, 80. Porém, é bom sim e acho que dá pra ler tranquilamente. Compre os formatinhos da Abril aí, essa parte, apesar de da Abril cortar e tal, essa parte já não é tão cortada quanto as do início lá, que elas lá eram uma bagunça mesmo, né, até na cronologia. Aqui eles já tentavam publicar um pouquinho mais na ordem, então não tem tanto problema ler pela Abril essa parte aí. Enfim, era isso aí, só isso. É, inclusive eu falei aqui de sugerir por não ser tão antiga nem tão nova, justamente porque, assim, é óbvio, né, apesar dos anos 70 tem um grande evento que é a morte da Gwen Stacy, e o resto dos anos 70 tem até tudo estável, né? É bem parado, assim. Mas não são ruins as histórias, só não levam a muito lugar. Os anos 80 são muito bons. Mas, às vezes, a pessoa que tá chegando agora não consegue se adaptar muito bem à história mais antiga, tal, tal, tal. Então, assim, aqui é um meio termo atual, né? Então, por isso que eu sugeri, né? Não que ela seja melhor que as histórias antigas. E, Mônio, tem algum comentário? Cara, é uma fase que eu curti muito ler as histórias do Aranha. Até pra escapar um pouco do que foi a Saga do Clone. Que é aquilo, como a gente comentou no cast da saga, né? Eu gostei da Saga do Clone, foi legal de acompanhar, mas, cara, é cansativo, é pesado. Sabe, dá um chega, não quero mais ver isso. Aí, de repente, você começa a pegar um monte de historinha descompromissada, leve, solta, que vai levando num arco bacana. Os desenhos são bons dessa época, felizmente. Há pouca coisa ali que te resista ruim, mas muita arte boa nessa época. Não tem o que falar mal, não. Recomendo com força, acho que acha fácil em sebo. É tranquilo, essa fase é tranquila. Leia um Duende Macabro, a minissérie lá. Vale muito essa a pena. Não dá pra faltar não, hein. Eu falei que era Grandes Heróis Marvel 62? 62, isso. Você não falou, falou agora. É. Se não quer ler o resto da fase, leia pelo menos essa. Vai valer muito a pena. E assim, por questão de diversão mesmo, esse box da Crise de Identidade, no Mercado Livre, tá R$15, sabe, com as quatro revistas. Diversão então... e alegria? Não, diversão e alegria. Mas não é caro, sabe? O box com as quatro revistas vindo na caixinha, né? Além de ficar bacana na estante e tudo mais, a história é divertida, né? Então, enfim, lembrando que o Tweepcast é o podcast do aracnofan.com.br. Temos fanpage no Facebook, grupo e tal, onde o pessoal fala e briga bastante lá. Não, briga bastante não, coitado do povo, né? O pessoal conversa bastante lá. Em relação aos nossos podcasts, esse programa ele é mensal, né? Toda última sexta-feira do mês. E nas outras semanas temos Tweepview Classic e Tweepview, né? Onde a gente fala das revistas antigas e novas. Tal. Então, acompanhe o site. Estamos tentando publicar algumas coisas no YouTube. Acompanhe também. Devagar e sempre. Exatamente. E até a próxima. Até mais. Abraço. Tchau. Spider-Man.